Estamos então, vamos continuar de onde a gente parou. Estamos então nas masmorras de Lenoren. Foi onde a gente parou da última sessão. Ah, tá? É verdade. Nas masmorras de Lenoren. Ciere. Oi. Theon. E o grupo de elfos que desceu junto com eles. Giniel. O Henknor. Brolyth. O Sepiok. Quem que é Brolyth? Star Trek. Urana. E quem mais? Quem que é Brolyth? Elfo. Tá bom, tá esse. Não, isso é grupo do Griel. Uhum. Pode marcar, é grupo do esse Griel. Esse High Elf aqui, Henknor. Henknor é o grupo da Ciri. Ah, então é esse núcleo. Então. Uhum. Peraí. Engraçado isso, né? Tá. Vocês estão todos ali reunidos, tá? Naquela imensa câmara secreta. Secreta. Uma passagem secreta mágica. Onde existe o portal de círculo de invocação. Tá? Eu vou descrever de novo toda a situação para vocês. Para vocês reavivarem as mentes, tá? Vocês saem das celas, tá? E o andar em que vocês estão é um andar todo cheio de celas. Tá? São vários corredores bem longínquos. De celas dos dois lados, tá? Algumas interrupções, uma interrupção no centro, que divide em várias alas, tá? Numa das extremidades, na outra das extremidades existem escadas, tá? Na extremidade oeste, sei lá, as escadas descem, e na extremidade leste as escadas sobem, tá? Para vocês acessarem os outros andares. Vocês caminham até as escadas no oeste, tá? Descem, são escadas em caracol. Descem por essas escadas, elas são escavadas na pedra, tá? E aí vocês descem por essas escadas, passam por outro andar de prisão, né? E você passam todos os andares de prisão até que vocês chegam no andar da mina, tá? O andar da mina. Uma gruta gigantesca, teto muito alto, teto com cerca de uns 50 metros de altura, cheio de estalagmites pontudas no teto, estalactites pontudas no teto. O chão não tem aquelas estalagmites mais. Tá? Foi devastado pela escavação. E vários pontos de escavações assim nas paredes, assim, no delimitante assim, dessa gruta gigantesca. E vocês percebem que nesses pontos de escavação, diversos minerais e diversos metais, né, e pedras preciosas brotam desses veios que estão sendo escavados. Certo? Vocês notam que em alguns pontos desses veios de minério e pedras preciosas, tá? Esse minério e essas pedras preciosas, eles estão fundidos, tá? Vocês notam ouro que escorreu e se fundiu com esmeralda, por exemplo, tá? Cristais de esmeraldas bonitinhos crescendo, né? Por alguma coisa eles derreteram e se fundiram. Tá? Existe essa propriedade nessa mina. Então são vários túneis que se conectam nessa câmara, vindo do leste, em direção ao oeste, se conectam nessa câmara e se abre aquela gigantesca gruta onde é escavado. Exatamente no centro dessa gruta tem aquela enorme rocha negra. Mineral estelar chamado tinal, tá? Isso ele vai do solo até o teto. Ele parece uma coluna gigante, tá? Gravada no interior daquela gruta. Ele tem um formato que lembra uma coxinha, tá? Ele é muito grande na sua base. Ele vai se afunilando até tocar o teto. E a extensão dele no teto ainda não foi atingido. O teto não foi escavado o suficiente para achar a ponta dessa formação. Então vocês querem cavando em volta, só por cavando em volta. Exato. Ele é um meteorito, na verdade, por isso que ele tem um formato, esse formato. E ele não é uma coisa lisa. Ele é todo áspero, cheio de reentrâncias, cheio de saliências, todo pontudo. Tá? E todas essas protuberâncias dele são extremamente afiados. Vocês dois, enquanto estavam escavando, e os demais elfos, tá? Quando estavam escavando, presenciaram diversas criaturas se cortando facilmente naquilo ali. Certo? A escavação normalmente ela é feita em volta. Vocês, até o momento, vocês não presenciaram alguém escavar o objeto, o meteorito. E a partir do ponto do local que vocês entraram na câmara, na extremidade oposta, né, onde tem as paredes da caverna ali, foi para onde vocês rumaram. É, graças a um de vocês que seguiu os rastros do Daniel, vocês chegaram até a entrada secreta, e graças aos olhos da Ciere, que distinguem as auras mágicas, foi que vocês viram que na parede existia uma ilusão, né, de um pedaço da parede ocultando uma caverna secreta. Vocês atravessam por esse corredor. Ele é um corredor que tem cerca de uns 3 metros de largura. Ele é baixo, tem uns 2 metros e meio no máximo de altura. Bem regular, porque ele foi escavado por mãos hábeis. E aí vocês chegam numa outra gruta natural, ampla também. Ela deve ter uns 30 metros de diâmetro, mais ou menos. E exatamente no centro dessa gruta natural existe aquele hexagrama, todo pintado com runas ali no chão e brilhando. Tá? Ao redor dos extremos, né, das bordas dessa gruta, existem várias entradas, várias saídas dali, né? Vários outros túneis que saem. São 4 túneis ao todo. Eles estão 3 túneis. Três túneis eles estão na direção oeste, quer dizer, avançando mais ainda, e um túnel está no que seria o norte. Mas se vocês estão avançando para o oeste, um túnel está no norte. Tá? Então, são 3 túneis aqui e um túnel para cá. Certo? Quando vocês entraram, bateram os 3 vigias que estavam lá, e aí o restante do grupo se reuniu. E nesse momento, quando vocês todos entram na câmara, tá o Theon em concentração absoluta e dá a impressão de que ele está conversando com alguém. E quando ele encerra essa conversa, ele tem uma expressão de confusão, como se ele estivesse intrigado. E paralelamente a isso, vocês veem a Ciere com a mão ensanguentada tocando esse círculo que brilha e emite sons, como se fosse uma musiquinha cadenciada. E ela olha, encara diante dela, emergindo do círculo de invocação, um imenso macaco demoníaco. Um gorila gigantesco e com feições demoníacas. Um bicho feio pra caramba. Não. É feio, não. Gorila, é Dark Gorila? E ele tem os testículos azuis. Chamejando. Gorila das bolas. Ok, o que vocês fazem? A clériga que estava ali junto. Mas aparentemente ele. Outra clériga? Não é justo ele me contar exatamente. Ele só disse. Cuidado, tem 2 personagens. Qual que é? Eu sou um clérigo também. É uma clériga, não é? Clérigo. Esse é do Griel. Esse é do Griel. É o outro. Ele disse. Cadê a outra ficha? Tá aqui embaixo. Scorn. Esse aqui. Ok. Tá bom, quer? Que isso? Massinha. Ô, Daniel. Daniel. Não, uma massinha dessa pra mim. Onde é que em Lenoren é onde eles treinam os soldados pra guerra? Eu tô ocupado aqui, filho. Se devem ver, não. Ele pega a mobilela, passa assim no corpo, ele fala, pega. Deixa eu te ajudar. Limpo o cérebro dela. Bom, deixa eu pensar. Tem aqui um capim, não tem? Antigamente nós treinávamos nas beiradas da floresta, mas agora, com essas criaturas vis, eu não sei se eles fazem um treinamento deles. Não sei. Deixa aqui. Sei. Deixa aqui. Já eles podem levar. Eles podem. Então, pode estar. Pode, pode. Isso daí eles fazem um meio que não tem. Deixa aí. Ó, pega você. Aqui do lado, tem uma sala aqui do lado, ó. Aqui do lado. Tá vendo? Aí você pode pegar. É. Você conseguir ver. Tá. Nossa, ainda tem bastante. Tem? Boa sorte. Então. E o Deus ainda rende para macia. O Jim. E não é o Jim 200. Existia uma academia militar em Lenoren. Que agora ela foi ocupada pelos Hobgoblins. Eles rebatizaram o lugar de Palácio de Holgor. Vai querer? Palácio de Holgor? É. Você sabe onde fica? Bom, existe um lugar que é uma academia militar. Eles estão reutilizando agora. Só um queijinho. Sim, não sei onde fica. Pode ser que você procure e esteja lá. Venha comigo, eu te mostrarei o caminho. Não, vamos lá. O gorilão vai lá. O gorilão vai agora. Eu achei que você queria passar um tempo comigo. Não, tô falando besteira, não passa. Óbvio. Não, calma. Você assim, tem certeza? É onde vocês estão, cara. Você tem certeza disso, Jim? Sim. Não sei o que foi que eu disse, eu fiz mesmo. Eu já sabia antes de me fazer isso aqui. Mas é a proporção de tempero. É, eu não sigo a para temperar a coisa salgada, porque ia ficar sem sabor. Ah, é? Eu coloquei um pouquinho de sal a mais, mas. Ela se rola onde vocês estão. Cadê? É muito bom saber o nome. Bom, acabou. Ih, caralho. Acabou o que? Acabou meu ovo. Me enche mais um saco. Acabou meu ovo. É, o nome élfico, eles vão rebatizar. O nome élfico é Enurenlir. Elfo da floresta. Que é o centro militar dos Hobgoblins. Agora. Você pegar o pegador porque tá muito quente. Lá eram ensinadas as artes da guerra. A vida fica aqui, combate com armas e combate com magia também. Bem interessante. Será que a forja teria algo pra treinar na guerra? Eu acho que sim. Quem quiser cuidar, tá quente. É que o pegador? Por favor. Eu quero uma massinha, se eu conseguir comer. É? O que vocês vão levantar? Eu também sei que essa porque a preguiça é maior. Lógica, tá até as completas. Vocês fritaram ou cozinharam essa massa? Essa aqui foi frita. Ah. Essa aqui é só uma massinha. Você tá sentindo o cheiro da gordura? Tô. O que eu achando? Pode pegar as queimadas também, viu? Eu não quero as queimadas. O que vocês vão fazer além de comer? Que mais quer? Põe pra mim também um pouco. Então. Você não acha que a gente deveria... Pensou quem? Eu sou o Beldo... Comer e deixar o resto pra lá. Você é o médico. Tá, mas eu não lembro qual era a personalidade qual. Eu sei que o chavequeiro é o tipo líder dos caras. Você é mal-humorado e resmungão. É. O meu é o Pengor, né? Você é o Top. Mal-humorado e resmungão. É igual o Top. Mas se preocupa com o bem-estar de todos. Certo. Principalmente do seu grupo. Ah, então não é agora, mentira. Você acha que a gente vai sair assim? Não. Vamos pegar a arma desses bichos aqui, pelo menos a gente tem uma chance de defender, caso algo dê errado. Não, já estamos com a arma. Que isso? Diga, gorilão. Ah! Caralho! Não fui eu que falei. Não? Esse som veio de lá. Que isso? Que barulho é esse? Não sei. O Jeff, eu não fui eu. Pra onde tava falando. Também. Não fui eu. Faz assim pra pedir a passagem dela também. Exatamente. Encostando no peitinho. Perdeu a mão. Não quero. Eu olho. Vocês escutam de novo. Bem, vamos sair daqui. Gorilão, qual que é o seu nome? Ignor. Insight. Qual é o nome, Grilão? Teide. Teide? Sim. Sou um grande general do mundo. 20. 20 natural. Vocês vão fazer quantas? Uma dose? Precisa só ajuda aí. Vocês vão fazer Teide. Tudo ou não? Por enquanto, desculpa. General Teide pra vocês. Vocês fazem duas? Teide. Falando que vocês vão fazer o suficiente pra vocês comerem, não pra deixar. Uhum. Mas tá bom, já, na verdade. Só você ouviu? É por isso que eu tô falando. O grito de alguma criatura. É. Que tem bastante cortada aí. Tá. Uhum. E vou pela entonação do grito, pela sua afinidade que você tem no bem-estar das pessoas, a impressão que você tem é que é um lamento de agonia. Esse detalhe. De um gigante da tempestade. Eu olho pro Zork. Eu olho pro Zork caído. Parece que alguém precisa de ajuda. Você só olha? Não. Toca. Eu olho, como eu tenho perícia de cura, eu saberia se ele tá vivo ou não. Tipo, alguém falou que degolou, não foi? Alguma coisa assim? Nossa, ele mataram os caras. Não, eu não. Não, eu não matei. Eu fui o único que não matei. Tá, eu vou ter eles. Não, é só. Ah, só mas a Tamiris depois matou, eu acho. Só olhar, você vê, você constata e você pode dizer pro chefe do seu bando, o Diniel, que eles estão mortos. Diniel. Não, você costuma chamar ele de Jim, vocês são mais Jim. Eles estão mortos, Jim. Me diga, Boris. Eles estão mortos. Você. Não ri. Você tá ouvindo isso? Estou. Tem uma criatura agonizando. Talvez é alguém precisando de ajuda. Talvez eu poderia ver o que, que é. Quem pegou você aqui? Que foi o Brad. Mas estou rapidinho a meter o não é? Bem, vamos fazer assim. Bobona teve um lado de franqueira. A sua missão. Teide. Desculpa, eu esqueci. Ah, a sua missão. Aquela das neguinhas, né? Não. Você chegar numa neguinha. Até o local onde ele falou. Branquelo, eu gosto de branquelo. E você vai soltar um gigante da tempestade que tem lá. Eu vou denunciar ela. Soltar um gigante. Ele está preso. Eu solto. Muita. E depois disso, tá. Estarei livre. Ainda não, calma. É meio complicado que nós estamos. Sim, sim, sim. Que você vai em tal lugar, eu escrevo pra ele onde o cara ficou falando do monstro. Que cara que falou? Lembra aquele cara que morreu, bateu na cela e morreu? Ele falou pra gente onde é a cela, mais ou menos. Não. Falou? Não. Os caras contaram pra gente. Alguns caras tinham contado pra gente onde tava esse monstro. Do que? O gigante? Não, o. Doutor que deixou ele louco. Que deixou o cara louco. Monstro na minha cabeça. Não falou ainda. Não falou então o que era a cena. Não falou, não. Então, eu tenho a impressão que tinha falado. Eu tenho a forte impressão que não. Tudo bem, segue o roleplay. Ok. Tá tudo bem. Não, então eu não vou dizer pra ele ir lá. Não, pode mandar ele procurar. Mas você sabe tempo. Aonde pode ter uma forja aqui? Eu. Não sabe, ele já falou pra gente. Mas, bom, é que Kelmir disse através de enigmas, porque ele é um deus justo e não poderá me vencer as minhas batalhas. O que você demônio, está sério? Eu estava começando como demônio. Ele bom, não poderá continua. Vencer batalha alguma. Bem, ele vence em todas as coisas que ele precisa. Onde o mano é? Todo. Vocês estão rolando demais. A guarda vai passar aqui na frente de novo. Onde? Calma, Boris. Onde, Niel? Onde? A guarda de... Onde que eles poderiam guardar a dragoa aqui? A dragoa? A dragoa. Qual foi a pergunta? Onde eles poderiam guardar a dragoa? Sim, Niel, você sabe. No estábulo central. Eles aguardam o estábulo central. Ótimo. Quer que eu te leve até lá? Não, obrigado. Só descreva para o. Tem. Os olhos são tão bonitos. Teide. Nossa, eu tenho vocês, problemas. Vocês próprios estão me confundindo agora. Na sua terra normal, você pode diferente. Sim. Muito interessante. Qual de máximo você? Não comento, meu caro. Orelha pontuda, pare de enrolação. Descreva, moço. Descreva-me onde eu devo ir. Isso, escreva pra ele. Solte a dragoa sem asas. E depois disso, estarei livre. Mate quantos orcs puder. Isso será de graça, um bônus. Só não faça pactos com ninguém. Posso dar uma sugestão? Só. O Murray não tá lá. Eu não faço pactos. Eu faço corpos. Ah, tá. Mas eles não serão enviados pra nenhum. O demônio da bola azul? O pior é se ele chegar... É Tade. General Tade pra você. Tade, eu toquei. Mata eles. Só quando depois soldar dragão, tá? É normal os demônios andar por aqui, então vocês matam na ida. É verdade. Chamar atenção. Não, vá pelo teto. Não negocie com ele. Tome cuidado. Ela come mais. Vai escondido pelo teto. Esses caras têm uma arrogância muito grande. Eles não vão olhar o que tem acima deles. Eles estão acostumados a serem os desdominantes aqui. Provavelmente a dragão tá num lugar bem vigiado, né? Estarei liberto depois. Depois disso, eu te liberto do seu plano. Mas não liberto aqui na Terra. Soldado, a missão cumprida. E ele vai subindo pelas paredes, rapidinho. Escala e vocês veem ele se pendurando nas estalactites. E aí, silêncio! E aí ele desce pela escada, volta pro corredorzinho. Sai lá fora e vaza e vai pro lugar, procurar os lugares que você descreveu. Vamos ver o que está agonizando. Detalhe, os locais são fora do palácio. Não, tá de noite, ele é escuro, ele é bom se esconder. Racista. Eu falei que ele é preto. Ah, não pode falar que é preto. Racista. Ok. Nossa. Que mais que vocês vão fazer? Eu quero ir lá ver o que eu quero. Eu faço conexão com o ritual. Né? Uhum. Eu reconheço o bicho que tá usando. A gente não foi ver? Só. Ah, dá licença, Paquinho. Não esqueça, dá licença, Paquinho. Sábado que vem é o dia Mac Dia Feliz. Cada Mac dona que vocês comprarem, toda a arrecadação vai para os hospitais. Ixi, o Ariel vai encher o cofrinho então de moedinha agora. Acabou, não é como. Acabou já? Acabou. Viu, Ariel? É só o Mac Lanche. Só nesse dia, só o Mac. Se você comprar aqueles combos, não vai valer. Eu acho que vale, sim. Não vale. Na verdade, só é só o Mac Lanche. O Big Mac. É só o Big Mac. Só o Big Mac. Tá. Quanto Big compra Mac? Toda a arrecadação do Big Mac no mundo inteiro. Não, tudo bem, ele perguntou o preço. É? O preço. Eu não sei o preço. Normal, mas né? Deixa eu explicar. Não, mas acho que é o combo, vale. Não vale. Então, só o Big Mac. 16 ou 16. Então, mas deixa eu só explicar uma coisa. Aonde tem rede Big Mac, toda a arrecadação nesse dia vai para o hospital de cada cidade, de cada região, para o hospital de combate ao câncer, de ajuda ao câncer, entendeu? Que nem nós aqui temos o chá de lenço único, temos a LACA, a ACA, a LACA na... o CORA, entendeu? Tem o hospital de crianças, o Amaral Carvalho, tem muitos hospitais de Barretos. Então, a arrecadação, gente, um lanchinho que vocês comerem, só um, esse dinheiro que vocês estão dando pra lá, pra ajudar eles. Então, só, nem que seja um lanchinho só. Mas é só o Big Mac. E quem não quiser o lanche já vai lá. Pode doar e ganhar. Mas quem não quer o Big Mac? Nada. Tudo bom. Doar e ganhar. Isso. Bom, vamos lá. O que vocês vão fazer? Quer tentar descobrir a criatura que tá chorando de dor. Eu já dei, eu tô ouvindo muitas criaturas torturadas, né? Então. Tá, quem é elfo daí pode jogar então. Aí o outro dinheiro. Então, faz o inteligência com insight, se vocês tiverem proficiência em insight. Mas não esqueçam, quero quebrar esse ritual. 20, crítico. Mas caralho, ali, você é muito largo, vai se fuder. Depois tudo aí agora. Crítico natural. Sai de uma carta. Acabou. Ah, não. Quer lavar essa tigela? Não vai sacar carta nenhuma. Eu diria, ué. É, você já tem um monte. Não. É um teste de perícia. Ah. Tem que ser 10 ou mais. Quanto deu o total desse teste? Inteligente. Não é decisivo, não pega a carta. Mor, você deu 10? Não. É 11. Você está com asterisco, né? Isso. Tá escrito o valor aí, cara. A CD desse teste, na verdade, é. Se tiver mais 5, mais 5. Se tiver mais 9, é 9. Twins, né? Tá marcadinho. 50 embaixo, pode ser. Tá, a Urana tirou 18. Cabe. Jeff, eu acho que 22, ficou. Jeff, 22. Mas, passou mas, também. Não, Jeff, tira 19. 5, passa. Urana 19. Ajudamos, aí no outro dia. Urana não passa. Posso dar uma opinião, Jeff? Pode dar uma opinião. Quando, for, 20. Quando tiver crítico, podia dividir o XP entre o grupo inteiro, quando for de NPC, né? Eu não tenho. Ah, você já tá frio aqui. Uhum. É, não. lá. Fala personagem, meu personagem tá aqui, vou ganhar o XP? Vai, eu perdi meus últimos XP. Dá pra tudo inteiro. Ah, é o jogador. É porque você vai dar mais trabalho pra ele ficar contabilizando o que é de NPC, o que é de personagem. Tá bom, entendeu? Eu só queria ajudar ele a carregar os pessoas. Muito bem. Vai vir pra mim, senhor. Bom. É, que bom pra mim. Quem passou mesmo, então, quem tirou acima de 20? 21. Não, é quem é elfo. Joga então. Ah, é só quem é elfo. Só quem é elfo, não, tu não é elfo. Você não pode. Tá. 20? E vocês passaram? Todo mundo passou, praticamente. Praticamente todo mundo só passou. Só um passou. Eu tenho 10 de bônus. Eu tenho um da Cusol. E aí? Só que passei pronto pra você. Certo. Passei só um da. Vocês já viram um animal estranho que vocês, elfos próprios, não conheciam. Nunca tinham visto antes. Peraí, gente, vamos não conhecer. Vocês não conheciam. Não é de Lenore, teoricamente. Foi capturado pela Aliança Negra. Vocês viram passando com esse animal dentro de uma jaula. Dentro da mina. Mas o casamento dele com a máscara, não. Vocês viram, o grupo de vocês viram, porque vocês são os bisbilhoteiros. Tá? E vocês viram eles passando na surdina e levando esse animal pra dentro dali. Ele provavelmente tá em alguma das câmaras à frente. Certo? Que foi? E vocês viram. Ele é um animal do tamanho de um cachorro, aproximadamente. É aquele mostinho de tirante que você falou, né? Não, não é isso. Que foi, ele é um animal do tamanho de um cachorro, de um cachorro pequeno. Quadrúpede, com rabo e focinho alongado. A característica interessante desse animal. Parece um lobo. Morde a bunda dele. Não, não parece um lobo. Ele estaria mais. A bunda dele, filho. Estaria mais pra um tatu. Nossa. É. Só que é estranho, tá, porque é mais pra um tatu mesmo. Só que ele possui escamas, tá? As escamas dele são como se fossem escamas de um réptil, placas meio ósseas, como se fosse o couro de um dragão, tá? Só que essas escamas, elas são de uma tonalidade assim, furtacor. Quando elas refletem a luz, lembra vagamente o arco-íris. Nossa. Não. Vocês viram eles levando essa criatura com extremo cuidado para dentro dessa câmara. Hã? Deve ser importante. É importante, com certeza. A gente sabe o que é, não. Eles levaram na surdina, na calada da noite, quando não estava vendo trabalho nas minas. Estamos gravando? Sim, senhor, capitão. E vocês, num momento de tentativa de fuga e de espionagem de vocês, vocês testemunharam esse momento em que eles chegaram com essa criaturinha e levaram para dentro dessa câmara secreta. É um basilisco. Eu pensei a mesma coisa. Oi, diga, Maurício. Essa criatura não parece aquela que eles trouxeram? Colorida. Eu ia dizer exatamente isso. Você é... Ciri, prazer. Você já disse, você é doido, não é? Sim. Você conhece um animal com essas, essas características? Colorido, desse tamanho mais ou menos, com focinho alongado, multicolorido. Talvez eu possa ajudar. Quando bate a luz. Só um momento. Parece que ele absorve a luz do ambiente que ele tá. Com umas escamas, um monte de placa. Não absorve, não. Reflete de forma prismática. Reflete de forma prismática as luzes. Interessante. Vou. Tô. Se fosse um primo. Eu sabia aqui. Não ria dela, mano. Deixa ela pensar. Deixa eu puxar pela memória aqui. Eu não sou mais druida, eu sou Orlok. Baseado nos meus 24 conhecimentos. Referente à natureza? Coisa inteligente, 24. Bom, se isso te serve de ajuda, é um animal extremamente raro. Nos meus 200 e muitos anos, eu nunca vi uma criatura igual. Que você sentiria que tipo de animal é esse? No tipo, religião, é um demônio? Você já sentia a presença parecida de uma? Ah, é um morto-vivo? Ah, é um. Pode tentar, Théo. Pode tentar. Nunca vi esse animal. Percepção ou religião? Você vai jogar. Percepção. Percepção mesmo. Eu poderia jogar religião pra ajudar ele ou não? Não. Não? 14. Você tem religião? Tem, né? Eu sou clérigo, 12, mais 14. Você viu essa criatura? Você viu essa criatura? Ah, eu descrevi. Então você pode, com a descrição, ajudar ele. Tem um rola com vantagem. Rola de novo. Tirou 20 aí. 19. Você falou que viu um 19? Não, porque você está tentando descobrir que bicho que é. É esse bicho. Ele tá querendo saber só se é alguma coisa demoníaca, alguma coisa angelical. Descobriu. 33. Eu acho que é crítico. Não, porque. Ah, tá de habilidade, crítico. Eu acho que não. 25 de dificuldade? Eu posso tentar, com o sangue dos orcs, fazer um esboço rápido no chão? Calma, gente, ele descobriu. Ah, ele descobriu? Só não foi que ele falou, não. Ah, tá. Você ouve o som da criatura, presta atenção na descrição que ele deu, tá? E você tenta, com o treinamento que você fez de enxergar sem seus olhos com a Toph, você tenta perceber as características dessa criatura: a vibração, os batimentos cardíacos, o timbre da voz agonizante dessa criatura. E aí você percebe, não é uma criatura demoníaca. É o que dá pra você entender. Sem ter contato físico ou proximidade, sem ter visto ela. Eu posso fazer isso? Tentar fazer um esboço rápido do que seria a criatura? Pode. Eu pego. Presta atenção, ó. Nossa, depois eu falava do Murray. Pode falar. Ele tá desenhando. Ah, ele não enxerga. Ele tá desenhando, cara. Tá desenhando, peraí, Théo. Fica quieto, os guardas podem nos ouvir. Os guardas. Tu me atrapalha, mulher. Quem tá aí? Quem fala orc? Aliás, hobgoblin, né? Não. Eu falo da Cone por alguma razão. Alguém fala hobgoblin? Fala hobgoblin. Acho que não. Ninguém fala hobgoblin? Não. Se fosse o Grimm. Então vocês só escutam. Blavers! Droga, isso parece um hobgoblin. Vindo exatamente do mesmo corredor, na mesma direção, de onde veio o som da criatura agonizante. Bones, vou usar uma armadilha, vamos. Tô preparado pra atacar quando o cara entrar. Deve todo mundo se esconder. Todo mundo se esconder? Uhum. Certo. E puxar o corpo dos orcs. Ok. Vocês ocultam os corpos. Eles se escondem onde? Nas passagens que tem, que não seja que ele tá vindo. Ah tá, de qual que ele tá vindo? Eu não sei, se ele ouviu um barulho, deve ser dali. Uns das outras. Só pra usar a percepção passiva, dá um direção de som, né? Quanto tem de percepção passiva? Não, tô falando quem tiver uma percepção alta. Pela percepção passiva. Bom, o Hank Nord tirou um valor de percepção alto, dá pra perceber que vem do primeiro túnel à esquerda. Do túnel da esquerda, na verdade. Direto, o túnel chega e faz assim, ou ele chega e tem uma beirada pra ele esconder? Gruta. E aí, um, dois, três túneis. Então ficou na beirada pra quando ele passar o. Ok. Perfeito. Passa-se uns 5 minutos aproximadamente. Vocês ficam aguardando ali. E nem sinal de vir alguém. E vocês escutam aquele som agonizante outra vez. Eu olho o desenho do senhor. Eu posso fazer um teste de natureza? É, bom, isso. Dinheiro. Pode. Pega as coisas, vamos lá. Apesar que você viu também essa criatura. Eu vi. Vocês sabem se ele. E não é nenhuma criatura que você já tenha visto na vida. Vamos! Apesar de eu fazer parte da natureza e tudo. Nunca vi um. Vamos tentar um teste de conhecimento da natureza, vamos ver. Faltou você. Você não viu a criatura. Eu quero jogar um teste pra saber como é que eu quebro esse ritual. Tá. Pra inutilizar ele. Caga no meio dele. Poxa, caga no meio dele. Que tá aqui, 22. Não sabe o que criatura. Não. Nunca, não. Nunca, nunca vi. É, ela. 25. 25? É. Faz um pouco de novo. Primeiro relógio. 25, muito bom. Você descobre que para profanar aquele ritual. Um ritual profano, vou profaná-lo. Um ritual demoníaco. Para você profanar um ritual profano, você vai precisar de poder inversamente oposto. Coisas boas. Você vai precisar de magia boa, energia positiva. Ok. Certo? Uhum. O que eu faço? Eu jogo ali, eu desenho no chão, eu desenho por cima, cargo em cima. Grito, berro, corrido. Nada disso. Usando magias de dissipação e canalizando o poder de uma divindade, você consegue dissipar aquilo. Théo, preciso de você. Precisava de mim. Ah, você não é clérigo, mas é caro. Ah, diz que você precisa, entendi. É. Nós precisamos quebrar esse ritual. O que a gente faz as consolações? Isso, pra eles não trazerem mais demônios pra cá. É, mas e se a gente precisar? A gente você quer trazer mais? Vamos salvar aquele bicho. Você quer trazer mais demônios pra cá? Não, que demônios, que é mas. Aqui eu pude. É demoníaco. É, magia de ritual. Mas a gente pode usar magia. Magia que você faz na forma de ritual. Chega, agora acabou, hein? Enquanto eles estão fazendo isso, vamos lá. Me importa. Eu preciso que você faça magias. Eu sou Scoring. É... Scott. Vamos, Scott. Scott. Segura. Tá? Pra você colocar uma energia muito boa aqui, invocando uma divindade. Então, só. Você quer que eu purifique isso? Resposta. Purifique esse ritual pra que ele pare de ser utilizado. É? Pergunta. Ok? Pergunta. Vocês querem trocar de núcleo ou vocês querem avançar mais um pouco nesse núcleo pra dar uma continuidade? O que vocês preferem? Avança mais um pouquinho. Até a gente ver o bichinho ou até eles. Todo mundo ficou curioso agora. Até ver o bicho tá bom, então aí a gente troca. É. Ok, então vai. Não. Você tá falando com isso, não? Eu falei com ele, segura e solta. Fica tranquilo. Protege ele, eu vou salvar o bichinho. Eu vou junto, eu quero ver o bichinho. Deixa os dois, ajuda ele. Ela quer purificar o ritual. Sei lá, não sei. Tem um demônio pra esse negócio. Ela não dissiparia o demônio? Sei lá, profanar um pouco o demônio aqui? É possível que você é bem possível. Põe os outros quatro. Existe essa possibilidade. Fala isso agora. Põe os três lá no papel. Mas você acabou de conjurar um demônio. Invocar um demônio. Isso pode. Você decepando esse ritual, você pode mandar esse demônio embora. E aí seu plano irá por água abaixo. Nossa, você entende de demônios. É, tá entendendo de rituais. É possível, mesmo eu tendo me usado pra fazer o ritual e não usado o ritual em si? Nunca mais ele vai esquecer. Já que eu gastei um poder mágico meu pra isso. Só usou o círculo. O foco foi o círculo. Mas eu usei o círculo como uma porta. Mas ele foi o foco. Mas se a porta foi fechada, ele já passou. Bom, entendeu? Você tem certeza, então, que eu fecho? Mas você não sabe se ele está ligado à porta. Se tem alguma corrente ligada aí. Se você fechar o bicho sobe, quer dizer, né? É possível que isso aconteça. Não é garantido. Pode acontecer quando você. Você é um gorila? É? É um risco que você vai ter que correr ou não. A decisão cabe a você. Quebra a tela. Dá pra fazer um gatilho? Dá pra fazer um gatilho? Por exemplo, assim, o telão deixa quase concluído. A hora que o gorilão entrar em contato com a CIA e ele falar, pronto, o que eu tinha que fazer aqui já tá feito. O telão termina o ritual, que é o último gatilho lá do baú e fecha. Ele consegue fazer isso? Mas ele vai ter que. É possível. Já é. É uma possibilidade. Okay. Você faz o ritual, porém você não conclui. Espera, se ele entra em contato mental com o gorila e fala pra ele. Eu não tenho contato mental com ele. Só, deixa eu explicar o exemplo. Se ele entra em contato com o gorila, na hora que o gorila virar e falar, responder pra ela, pronto, eu já terminei o que você pediu pra eu fazer, tô indo embora. A hora que ele for embora, ou não precisa, aí você conclui o seu ritual e lá. Termina de fechar o círculo, entendeu? Termina de consagrar o círculo. Como se fosse a distância? Eu... É, você retarda a magia, entendeu? Seria o equivalente, né? A retardar a magia. Eu penso em fazer isso com um roleplay, sei lá, eu posso invocar um guardião da fé e fazer com que ele termine. Ele faça o ritual, mas só termine quando eu mando. Você mandar. É. Pode tá ouvindo aí, Gui? Alguma coisa a acrescentar pra ajudar? Não tá garantido que esse demônio volte aqui. Ele pode trair isso. Não. Não. Não pode. Não. Você não. Você falou a ideia pra mim ou foi off? Foi off. Foi off. Aí depois ele vai passar on. Você quer passar em on de alguma forma ou eu posso. Eu tiver essa ideia, o Theo? Depende, se ele falou pro Theo em on. O quê? Isso tudo que ele está conversando? Falou. Eu acho que você está equivocado, Druida. Que eles. Então, talvez se você fechar o portal agora, pode ser que a sua invocação suma. É. Seria melhor se eu e ele fizesse um ritual mais forte e deixássemos que ele fosse concluído como última ação. Assim que o seu bichinho terminar de fazer o que ele tem pra fazer. Pelo menos assim a gente não corre risco de perder ele antes de concluir a missão. Eles conseguem fazer essa distância? Eu acho que sim. Eu e ele conseguimos. Dois clérigos juntos. Conseguimos. Acho que o risco maior de fechar o ritual agora, nesse momento, é de que você não consiga trazer o gorila de volta pro plano dele, ele ficar solto por aí. Olha, não, ele não fica solto. Eu estou decepcionado com todos vocês, uma criatura sofrendo, vocês discutindo isso. Vamos resgatá-la agora! Faça o ritual então, nós vamos salvar a criatura. Eu tenho que canalizar uma divindade para dissipar a magia. Vamos também pegar a criatura. Café. Mas. Vou com você. Magia de dissipação, você tem que fazer demorado. Você não pode fazer a 3 metros de distância? Uma magia de dissipação? Minha mesa, você está tirando a fé. Confirma, gente. Confirma, Deus. Ela, ó, nós vamos lá, vocês dois ficam aqui. O Rúria, fique com eles. Depois vocês mandam uma mensagem. Uhum. Cura. Então nós vamos ficar. Mandem uma mensagem. Por enquanto, sim. Você nos manda mensagem falando na hora da gente ir. Uhum. Vou confiar minha vida a você. Tranquilo, tira a pausa. Arruma, mano. Eu me salvarei, caro médico. Caro clérigo. No final ficou, eu vou ajudar o Theo, porque eu sou clérigo também. Se uhum. dois clérigos fazendo um ritual, é melhor. Sim. Ok. Orando na vigia, augura. Não desvia o caminho. Na vigia? É. Orando na vigia. E eles vão sair. Eles vão sair pra ver o bichinho. Eu vou tranquilo. Vocês três vão ver o bichinho então. Ou objetos mágicos, ok? Ok. Fique tranquilo, Theo. O dinheiro que eu precisava para fazer o que eu vou fazer, eu já tenho. Vocês seguem pelo corredor da esquerda, tá? Corredor pequeno também, bem esculpido, bem... Vamos. Bem linear, bem regular. Avançam uns 30, metros, corredor adentro. Meu Deus. Até que vocês chegam numa outra câmara. Enquanto isso, os três ficaram lá para trás, tomando... Os três ficaram lá pra trás tomando conta do restante, né? Eles vão dar início ao ritual, eles vão dar. O Scoring foi com vocês. O Scoring não, o Sepiok. Sepiok. Sepiok foi junto com vocês. Beleza, Sepiok? O Sepiok ele vai junto com vocês, tá? E. Sepiok é calado. É, ele fica só observando e comenta só quando é lógico. Vocês seguem pelo corredor, saem dessa outra câmara, tá? Oh, Darwin. Pega um cheiro pra mim, por favor. E a outra já tá até soluçando aqui. E. Nossa, que foi? Não pode mais soluçar. Ô, Jervis, começa a soluçar também. Não, o senhor já. Do senhor dizer muito engraçado. É toda vez que ele soluça aqui, eu rio, mano. Quando você chega nessa outra câmara, vocês percebem o seguinte: é uma câmara quadrada. Não existe outra saída além dessa câmara, a não ser o corredor pelo qual vocês chegaram. É uma sala fechada. É uma sala fechada, cortada de forma quadrática. Ela tem 6 metros de aresta, esse uhum. quadrado que se forma. O corredor sai exatamente no centro de uma das paredes. Em cada uma das paredes, inclusive a parede na qual vocês estão adentrando a câmara, existem 3 níveis de celas encravadas nessa parede rochosa. É uma rocha muito dura, muito resistente. Existem 3 níveis de celas. Cada cela ela deve ter aproximadamente 0,5 metro de largura e cerca de 1 metro de altura aproximadamente. Que pequenininho. É, então existem 3 celas aqui e pega os 6 metros tudo cheio de celas. Parece que era azul na funerária. Certo? Existem nessas celas vocês veem que nas celas existem alguns animais aprisionados ali. Não desvia o caminho. Não desvia o caminho. Quando vocês entram, dinheiro e coisas mágicas. E batem os olhos. Você não falou bichinhos. E batem os olhos, vocês imediatamente reconhecem esses animais como animais comuns da floresta. Tá? Alguns desses animaizinhos, eles estão presos, acorrentados por grilhões dentro das celas, das jaulas onde eles estão. E vocês notam que existem tubos conectados a esses animais. Esses tubos são conectados a bolsas de couro, da qual escorre algum líquido que vocês não conseguem ver. Tá? Muitos outros animais estão mortos já dentro das suas jaulas. E há também muitas celas vazias. No fundo da câmara existe um hobgoblin. No fundo da câmara existe um hobgoblin. Existe? Existe. Ah, tá. Ele existiu. Eu falei, caraca, você tem um hobgoblin ali. Ele tá em pé. Ele tá em pé diante de uma jaula, certo? A porta dessa jaula está aberta e vocês notam que ele puxou uma base de pedra por baixo do piso da jaula, puxou assim uma laje espessa assim de uns 20 milímetros de 2 centímetros de espessura, puxou uma laje que estava oculta e aí vocês percebem que existem todas as celas, tá? E existe uma criaturinha em cima dessa laje que está acorrentada a ela. Pode ir. E ele tá fazendo algo estranho com aquela criatura. Esse hobgoblin, ele tá vestindo manto. Deixa eu ver aqui, Ani. Ele tá vestindo manto. E quando você olha pro manto desse hobgoblin, se brilha. Ele brilha. Ele traz o cabelo dele puxado pra trás assim. E o cabelo dele, que normalmente era pra ser desgrenhado, ele tá limpo, muito bem penteado. E. E ele parece ter assim ao redor das orelhas. Vocês notam que ele tem um arco assim, circundando a orelha dele, as orelhas dele, dá a impressão de ele estar de óculos. Porém, vocês não conseguem ver a feição dele porque ele está de costas para vocês. Só tem ele? Só tem ele. Existe uma criatura. Multicolorida. É você, negão. É você e o Brad. E o CPO. E o Scott. A Scott também vai? Vai precisar fazer alguma manutenção. Só com os dois clérigos. Como é que três? Sem pote, hein? Dois clérigos e esse o lado da fone. Um orlock. Esse lado da mesa e aquele lado da mesa. E. Ele. Vocês notam? Uma coisa bizarra. Ele tem uma flecha na mão. E a flecha dele brilha se ele. É uma flecha mágica. Ok. Ele tendo com aquela flecha no bichinho. Ele pega o focinho compridinho do bichinho, ergue assim o bichinho. E ele enfia a flecha na goela do bichinho. Não dá pra fazer nada antes? Quando vocês entram na cela, na câmara, ele tá acabando de enfiar a flecha ali dentro. O bichinho engole a flecha. Eita. Mano, eu vou gastar meu Epic Boom nesse cara. Eu vou gastar meu Epic Boom nesse cara. Sério, mas tá jogo do meio. Pensa, o bichinho já tá reclamando assim há horas. É claro, é algo ruim. Porém, tipo, não tá matando ele. Ou pelo menos não é letal. Tá matando a. Verifica a o que ele tá prazo. Fazendo primeiro. Transformando o bichinho num. Porta-flechas. Num porta-flechas. Num engolidor de espadas. De espadas. Atração circense. Pergunta profunda. Enfia no bichinho, tipo. Pergunta profunda. Começa a se contorcer como se estivesse tendo espasmos de dor. O que vocês fazem? Vocês três fazem. Eu vou indo por trás dele com a espada já embuia. Pra cravar nesse cara. Tem que tomar cuidado. Agora eu vou dar graça. Mostra a massa. Aí rola. Tira um. 16. Olha a falha crítica. Jeff, furtividade é destreza, né? Destreza. É, então 21. Ok. Muito caralho. Bom. Muito bom. Ele. Cala a boca, pequenininho, e faz a sua parte aí. Ele fala no idioma tosco dos. Ninguém entende. Termina de empurrar a flecha, fecha a boquinha do bichinho. Quando ele fecha a boca do bichinho, você já tá atrás dele, sem que ele consiga perceber. Como é que se ele fala, o bicho engole os bagulhos, o bicho caga os negócios pra eles e morre? Isso é bizarro. Pode jogar esse cuidado também. Scoring, vai jogar a furtividade também? Não, mas sei lá, flecha eu acho, vai sair alguma gema mágica. Eu quero... Montgomery Scott. Ok, Jeff. Eu queria saber o que ele tá fazendo ao certo com a flecha. Enfiou na goela do bichinho. Não, mas que dano causou o bicho? Perfuração. Muito, o bicho tá gritando. Ai, ai, ai, o bicho tá se contornando. E aí você vê, o Daniel vai... correndo na direção dele silenciosamente quando ele tá saindo com o bichinho, a Siri logo atrás, o Daniel chega e crava a espada nele. É crítico. crítico? Ah, crítico. Tá curtindo, mano. Não chega por trás do bagulho. Vai que vai ser curtido. Vai que você tirar um, hein? O que você é? Arma mágica. Isso é arma mágica, né? Arma mágica. É as que a gente pegou dos caras lá. Tem alguma coisa especial? Crítico? É uma espada mais um só. Ah, tá. Então. Arma vagabunda dos elfos. É um D6. D6 de dano? É uma cimitarra. Deu 8. É uma cimitarra. É uma cimitarra, deu D6, é. Tá certo, era cimitarra. Chega por trás dele, coloca, segura a mão na boca e mete um desintegrar. O louco! Tá vindo desintegrar? Oxi! Eu não faço isso. Pode usar 20. Ok. Eu rolo um save, né? Ah, eu não lembro como que é o. Eu rolo um save. Mas a questão é, ela pode usar magia? Nossa, critou. Critei no meu save. Ele passou. Ok, me dá uma carta. Pode usar magia? Ela é mala. Não, carta. Tá ali, caralho, escrito. Mano, a questão não é ela poder usar. A questão é. Não, não sei. Cara, que está. Não pode usar nada de magia. A gente vai pegar no save intro vale. Não tem experiência, não. Save intro vale. Porque quando vocês tirarem falha crítica no save intro, eu dei cabida pra vocês. Vou fazer um ataque mágico, tá, amor? Qual que é a dificuldade? Mas ali que ele não tá, funciona magia? Deve funcionar porque ele tava com objetos mágicos. Depende da magia. Desintegrar funcionou. Desintegrar é que escola? Conjuração. Não, necromancia. Necromancia funciona. Funciona perfeitamente. O Dinho cava a espada nele, né? E chega o scoring por trás e mete um raio. Não, mas bota a mão na boca pra tampar. É. Alguém tá tampando a boca dele? Eu tô tampando a boca dele porque eu vou ter que tocar nele e fazer a magia. Ok. Ok? Já tá fazendo a magia. Faz a magia. Joga o desintegrar então, dano. Isso aqui não fala qual que é. Peraí. Vê na. No, tipo, eu vejo aqui, Jeff. 22 é o certo. Hein? Acerto. Eu dou 3 ataques, tá? São 3 facadas nas costas. Ok. Tudo é crítico ou não? Só primeiro? Tudo é crítico. Todos os ataques de vocês são críticos. Crítico? Crítico. Automático. 5. Mesmo dela tendo passado? Não, porque aí eu crítico quando é uma rolagem de ataque, se não me engano. Cadê um? 3. Deu 33 de dano dele. É 10 de 6 mais 40, mano. 10 de 6? Mais 40. É. O cara vai ser pulverizado. Vai, galera, você vai tirar tudo 6, mano. Vai dar 100 de dano. Deixa eu ver se você tem talento mágico pra ser. 30, 42. Ah, deve ser. Ah, o entrou de destreza. Ele não tem direito a rolar. Não, mas. Devolve a carta. Não? Não. Por quê? Destreza. Mas... Ele tá tentando se esquivar. O save entrou é pra isso, não é pra resistir com a constituição ao efeito. Ele tá tentando se esquivar. Como ele não percebeu a presença de vocês, ele 60. Não vai rolar esse teste. Pera, mas ela tirou falha crítica em 60. Ele tirou falha crítica. Ele tirou falha crítica. Ah, foi ele? Eu tirei falha crítica na percepção. No caso da Denise, então é crítico? 79. Ou não tem crítico com magia? Não tem crítico porque não é uma magia de ataque. É uma magia de resistir. Já foi atacado. 10 é 6 mais 40. 81. 81 de dano. 33. Já sabe que ele tá sendo atacado. Dano. Você não vai conseguir revidar se esquivar. O meu é infligir ferimentos, tá? Tá. 81, 33, 100. Peraí, que eu tenho mais, eu tenho o bônus action pra congelar. 114. Olha, quanto você deu de dano? 33? 8, 12. 114, 112, 126. 5 mais 17. Mais 5? Deu 69. Mais 26, 131. Com mais 79. De desintegração. 200 pontos de dano vocês deram nele. 79 mais 40, você somou? Não, é 39 mais 40. Eu tirei 39 nos danos. 200 pontos de dano vocês deram nele. Entendi. Chegaram por trás dele. E aí despenca no chão. Um pozinho. Um pozinho acinzentado, escuro, cor de grafite. E o óculos. É, e os itens mágicos dele ali no chão. E os itens mágicos ali. Muito bem, você jogou muito bem, gostei de ver. Muito obrigado. Pras praias do litoral. Que porcaria é essa? Calma, fofinho. Calma. Ai, meu Deus. Ele começa a ter uns espasmos. Quero fazer um medicina nele ali. Dá flash pra ele comer. Ele começa a ter espasmos, Ai, não morre não, vou morrer. Vai caindo de lado assim. Você matou ele. Ele cai de lado assim, aí ele. Aí você vê a flecha aparecendo no corpo dele. Saindo pelo popô. A flecha agora é mágica, quer ver? A flecha já era mágica. Garanto, mágica? Já. A flecha sai pelo popô dele. Agora é mundano. Ele espelha a flecha pra fora pelo popô. A flecha cai no chão. Que bom. E quando você faz assim nele, calma, que bom. Calma, calma. Cai mais. 8 flechas. O bicho é um metralhador de cu, velho. Você aperta o bicho, o cu sai cuspindo flecha. Você queria de gosta? Calma, calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, ai, meu Deus. Calma, de calma, de falar, calma. Caiu mais 20 flechas. Tirei a mão dele. 29 flechas ao todo. Caralho. Você ia pro bicho comer ele. Vai defecando flechas aos montes ali. Será que é isso? E você olha assim, você fica maravilhada. Todas as flechas são mágicas. Então, eu tô olhando o bichinho, foda-se as flechas. Jeff, ele está. Mas antes não era. Copiando as flechas do barriga aí, tá cagando? Ele tá copiando. Copiando? Ah, você usa flecha? Eu topo. Pegue essa. Topa! Eu topa! Peguei a flecha e peguei o bichinho. E bora, vai! Ele tá bem. É flecha assim. Aí ele. O rabo do moleque do cara é apertar na barriga. Tadinho dele! Ele caiu. Acabou, acabou! Ele manda? Você tá bem? Dá outra coisa pra ele comer. Se chacoalha assim. Como assim? Olha pra você, você alisa ele, ele dá aquela encolhida assim. Você, né? Não, não chega logo. Tá tudo bem, tudo bem. Ele fica calminho com você. Ah, voltou tudo bem. O orc malvado já morreu. Soltei os outros. Era o Hobgoblin. Soltei os. Hã? Que malvado, era o Hobgoblin. Soltei os outros bichinhos. Ela mandou, né? Vai logo! Scott, solte os bichinhos. Eu vou soltando. Quer dizer, antes eu quero tentar ouvir ao redor pra ver se tem, não tem nenhum guarda por perto. Que tamanho que ele é? Não esquece de tantos minutos que passa. Eu vou pegar o tamanho que cabe uma flecha. Eu consigo pegar ele? Consegue pegar. Tô procurando ele. Deixa, mas ele tá preso, tá correntado na plataforma. Vou tirar. Como? 20 natural. A gazuinha, o ferrinho que eu peguei. 26 ao total. O ferrinho que eu achei lá no. Deixa eu ver se você não tem. Se você não tem. Já que não. Mas seis, mano. Esse já é somado quando tem. Deu quanto? Deu quanto? 26. Jeff, e o bichinho 26, lá que a gente tem proficiência, tem proficiência. Mas já tá somado, já tá somado, já 26. Tudo em silêncio ao redor. 23. 26. É esse o bichinho que vocês viram. Era esse bichinho que a gente tinha falado? Que fletia as corzinhas? É. Viu esse? O mesmo bichinho multicolorido. Não conheço, é novo esse. Dá um pra ele comer. Não, que dá pra ele comer. 23. 23 o quê? Pra destravar. Ok, você vai conseguir. Dá selva pra ele. Soltar os grilhões que prendem ele. Dá um diamante pra ele comer, ele fica livre. Vai cagar um monte. Esse bicho é uma máquina de criar diamante. Não. Eu nunca vi. Ele. Caga mais forte. Ele se deixa pegar por você. E ele sobe no seu colo, ele deita e fica. Como se fosse um gatinho ronronando. Ótimo, vou lá. Pra quem não conhece o bichinho. Eu vou soltar os outros, ajudar eles. O bichinho é esse aqui, ó. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Vocês não conseguem enxergar daí. Ixi, furtou o corpo. Eu também disse. Ai, que lindo. Você vai me roubar. Dá diamante pra ele comer que ele vai copiar. Eu nunca precisei roubar diamante. Esse bichinho aqui, ó. Eu nunca tinha visto, né, gente? Nenhum de vocês nunca tinha visto. Parece um jacaré. Esse eu tô sem óculos. É. A impressão que vocês têm quando vocês viram esse bicho é que ele é um exemplar único no mundo. É o único espécime. Colecionador vai gostar. O nome dele é Cagaflecha agora. O nome dele é. Cagaflecha, não vai ser Cagaflecha. Oh, seria legal dar uma regra pra ele comer. Cufla no meio. Dá uma regra. Ele é um caga-regra. Ah, okay. Sim, eu conheço esse bicho. O nome dele é Scrawler. Não, o nome dele é o que eu colocar. Alex Crowley? O nome dele não vai ser Crowley. Crowley. O nome dele vai ser Pérola. Pérola? É. Mas. Tudo bem. Ok. Acho que é só disso que ele vai se alimentar agora. Pérola, você quer Pérola? Vamos soltar os outros bichinhos. Já, você é maluca? Esse bichinho antes que ela. A gente pode soltar, é muito bicho, a gente pode levar todos. Não se esqueça, claro que dos posso. Tubos que não, ligam eles. Ah, com certeza eu posso, eu não vou deixar eles aqui. Olha a condição, dá pra gente fugir dessa cidade com eles juntos. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito. Não desvia o caminho. Não desvia o caminho pra, hoje, pra coisas mágicas e pra dinheiro. Isso aqui não é nem coisas mágicas, nem esse, dinheiro. Esse é mágico. Ah, não, a gente não é mágico. Junto. Ele é mágico e faz coisa mágica e faz dinheiro. Faz tudo. Esse é o combo. Esse é o combo. Você simplesmente desviou. Pô, mano, quer dinheiro? Certo. Vocês não soltam todos os bichinhos. O que vocês fazem com os bichinhos que tem as bolsas de couro conectadas a eles por tubos? O que, que é essas bolsas? Então, é isso que a gente quer ver. O que, que são essas bolsas? Tem um líquido dentro. Porque é o líquido. É fechado? É bolsa de couro. Couro não é transparente, vocês não enxergam. É fechado em cima? Mas o tubo que vai fechado até o bichinho. Fechado em cima, costurado. Agora é aberto. Você abre em cima. Agora é aberto. Quando você abre em cima, Daniel. Agora é merda. Eu acho que vai dar merda agora. Joga um saving throw de sabedoria. Sabedoria! Você abre, dá aquela olhada assim, aquela puxada, joga um saving throw de sabedoria. 7. Mais? Não, é 7. Falhou. Claro. Falhou. Porra, se passasse com o sangue, tava desdobrado, né? Joga um D4. Oi. Aí é barda. Perde 4 pontos de sanidade. Nota 4 aí perto da sua sabedoria. O que é isso, sanidade? Você vê, é um líquido espesso, vermelho, borbulhante e pulsante. Subitamente, esse líquido, ele parece, de alguma forma, olhar pra você. De alguma forma, ele parece até tentar conversar com você. Eu jogo longe. Olha o líquido aqui, ó. Eu jogo longe. Você joga longe. Eu jogo longe. Tem aquele surto assim. E joga longe aquele negócio. Você ia fazer o quê? Eu joguei. O líquido, ele bate, a bolsa bate na parede, na parede oposta, né? A bolsa cai no chão, o líquido, ele escorre pra dentro, mas não é como se ele escorresse. É como se ele rolasse pra fora. Então todo mundo viu agora o líquido? Como você é cuzão? Eu acho que sim. Não foi por maldade. Save de sabedoria. Não foi por maldade, mas agora que eu percebi isso. Vai lá, você vai perder sanidade com todos os personagens. Joga vai, pro... Então. Jeff, joga pro Brad. Pro Brad. Vou jogar pra ele aqui. Então, aqui deu 11 no dado. 27. Tá na ficha dele, hein? Pega aí, aí o 27. Não foi por maldade, viu? Juro que não foi. É, imagina. Não, não foi. Ô, o que você vai fazer, cara? Só olha o negócio, olha pro seu líquido. Você sai fora. Deixa o líquido e sai. A bolsa é aberta. Tá, mas não é o personagem mesmo? É o CPO? É. 10. Nossa. 11 e 14. Todo mundo perdeu a sanidade. Menos eu. 20. 7. Por 2. Por 2. Ok, você passou. Ponto heróico de início da sua hora. Vocês estão ferrados, mano. Vai pra merda, vocês não aceitavam. E 14, né? Joga um D4, joga um D4. Tira 4, porque 4 é legal. É, com certeza. Mas ele quinou o D4. Como? Encaixou no vãozinho aqui das mesas. Menos um ponto de sanidade. Marca um na perda de sabedoria aí. 3 pontos de insanidade. Nossa, você ficou louco quando soltou. Por que eu saí da cela? Por que eu saí da cela? Dentro da cela tava melhor. Caralho. O líquido dele sai rolando assim pra fora. Não foi nem assim ele que fez isso. Pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Imagina uma moeba desse tamanho, vermelha, se movendo sozinha pra fora da bolsa. Yes. E aí ela sai pra fora assim, parece que ela cria olhos, olha na direção de vocês, e ela faz assim, ó, e gruda lá no teto, como se ela caísse pra cima. Ô Jeff, imagina esse bagulho tocando aqui na pedra do Satanás. Quantas bolsinhas tem aí? Não dei ideia, nem ideia. É, Jefferson. Quantas bolsinhas tem dessa? Dessa daí? É. Acho que em todos os animais, líquido, né? Com bichinhos, né? Joga um D6. Caralho, ele tira 6, quer ver? Um. As outras bolsas que você olhou continham alguns outros líquidos estranhos, mas nenhum era tão bizarro quanto esse que tá grudado no teto, olhando pra vocês. Mas pode ser que todos sejam tão bizarros assim. De eu vou amarrar a pontinha, vou pegar todas essas bolsinhas e colocar elas assim tudo, essa porra aí. De que a gente vai tirar do de que animal? Vamos ver como é que tá os bichinhos. De que animal? Fala um bicho. Cachorro. É um cachorro? É, desculpa. Era um cão, não, um cão. Eu não li os bichos. Um cão élfico. Um cachorrinho. Era um. Era um cocker, só que era um Doberman. Era um Doberman. É um cocker, mano. Doberman. um cachorrinho. Peraí, só que o Doberman é burro, né? Eu quero ver como é que tá os animais, amor. Enquanto ele tira os animais, os animais, eles estão bem. Você vai checando os animais, você tá pegando as bolsas, você tá. Eu tô insana, mas eu faço igual aquela cena, sabe, do Constantino. Que o Constantino fala, não olha. E aquele homem vai e fica desesperado. Eu faço daquele jeito. Faz igual. Puxa sua bolsinha de couro e toma uma golada da sua grapa que você fez na cela. E aí, a melequinha aproveita pra escapar. Quando vocês são saídos, ela escapa, grudada pelo corredor, rolando no chão em cima. E ela escapa pelo corredor. Eu acho que isso vai dar ruim. Quando a meleca escapa, quando vocês se dão conta que vocês estão fazendo umas coisas que vocês estão fazendo, né? O Skorin, ele tá meio. Come bosta. Pega um cantil, toma um gole da bebida alcoólica. O Jim tá pegando as bolsas ali bizarras pra ele. Jeff, tá. Vou jogar neles todos. Eu vou jogar neles e dar pra passar fome. E você, se ele tá checando o estado dos bichinhos, tá cuidando deles nos primeiros socorros. Quando vocês notam, vocês olham assim, o negócio tá assim, ó, pelo teto, e desaparece no corredor. Uma coisa boa, não nos atacou. Oh, não! Manda uma mensagem pra eles, fala que tem uma voz estranha indo pra lá. Entra onde vocês estão. Você, Rorana, você. Manda uma mensagem pra quem? Pra eles! Você vê aquela poloca assim rolando pelo teto, como se fosse, tivesse rolando uma meleca assim na descida, tá? Vem, entra na sala, para assim na entrada da câmara onde vocês estão, tá? E para e fica como se estivesse observando você. Isso. E aí começa a rolar em direção ao teto, como se estivesse caindo pra cima. Cheio de sabedoria. Ainda bem que eu tenho que estar em concentração profunda. Ainda bem que eu tenho. Porque... Ainda bem que eu tenho proficiência. Vocês estão lá em concentração, fazendo esse par magia e analisar a divindade, é isso? 18. Eu mando mensagem pra eles e falo assim: cuidado, tem uma gosma estranha entrando por aí. Manda mensagem pra quem? Pra onde? Dos rádios. Isso não é a gosma, não, não chuta. Pra. Pra quem não tá fazendo o que seria, né? Pra promoção do telefone, Jeff. Pô, também tive que por um. Pra promoção do telefone? É. 24. Passou na sanidade, tá? Você olha aquele negócio bizarro entrando e aí a voz do Scoring na sua mente. Tem um gosma estranho pra ir, cuidado. Você pode responder. Teve delay. Acho que já, já percebi essa gosma. E vocês, lá em concentração absoluta, vocês escutam. É, já percebi essa gosma. Também tá ruim. Eu só posso responder essa mensagem ou posso? Ah, olhou, olhou. Sim. Sem sabedoria. Não, não olhei. Quem olhou, sem sabedoria. Não olhei, eu tô. Olhou. Na hora que eu percebi o que ele comprou essa gosminha. Só na consciência aqui olhar, a hora que eu percebo que ele tá levantando a cabeça. É cego. Olhando, não olhe. É cego. É verdade, o Theo é cego. 13. Falhou, joga até 4, perca a sanidade e seja feliz. Esse cara tá muito uma bosta fazendo isso. 4. Me distraí mandando 4. Mensagem pros caras. Você não está com o resto dos movimentos certos. O que aconteceu? Droga, você não deveria estar aqui. Porcaria! Pera, o que que é? Por glória. Por glória. Plim, plim, plim. Começa o círculo a brilhar. As runas, elas começam a subir e flutuar em 8 camadas. De cópias brilhantes daquelas rumas e começam a girar. Algo quando você perde a concentração. Aquilo de novo não. Algo aquilo foi aquela de Lenore. Porcaria. Já ouvi isso. Ouvem. Ele tá insano. Porcaria. Porcaria. Aí você escuta. Não, a gente tem que ir embora, Jeff. Separa ele? Eu tiro ele da condição do circo. Ok. Vejo que ele já tá meio assim. E aí fica lá o negócio girando e vai subindo camadas assim de runas. 8, de repente tem 16. Nossa, quando você tira ele de lá, tem 32 camadas. Eu tô rolando um barulho ensurdecedor, insano. E vocês olham lá no meio, o Theo ele tá lá tentando se concentrar. Fica tudo negro e começa a borbulhar. Petróleo. Eu vou tomar o lugar do. Prepare-se, alguém está vindo. Vai tomar o lugar dele? Vou. Pra quê? Pra ajudar no hotel. Como? Eu tenho o dissipar. Mas eu tenho que analisar ele. Mas a canalizar é com ele. Era os dois que estavam fazendo. Eu ajudo com uma parte. Eu posso dissipar ele que é. É, eu posso fazer o dissipar. Chegaram. Jim, a peste vermelha está aqui, Jim. A peste vermelha que acabou com o nosso reino, Jim. Aqui ah, não. Algo está vindo. Sabe, eu sou... Ah, tá. Cara, o cara tem 300 anos na ficha. Ele conheceu a Tormenta. A Tormenta não acabou com o Lenore. Mas foi uma... Foi a Aliança Negra. Foi a Aliança Negra que acabou com o Lenore. Foi. Você confundiu as coisas. Que... Mas... Eu achei que tipo, ajudou, tá ligado? A hora que o Clora entrou assim. Não, não. O Jeff. Calma-se, Bones. Droga, aquele negócio olhando pra mim. Cara. E não... borbulhando. Aí você chega, vai lá, começa... A jogar o Dissipar Magia. Eu falei que trazia ela, cerimônia. Não adianta mais. Calma, esse bolo está vindo. Concentra, Théo. Concentra, meu amigo. Só concentra. Ok. Teste de concentração os dois. Cara, que divertido foi brincar a bolsa. Essa mesmo. É Constituição. Ah, é resistência, né? É. Posso adicionar meu carisma. É. 14. Nossa, eu quero ver rolar. Cadê os ponteiroca da sessão? Ô, cadê os ponteiroca da sessão? Né? É um pra cada um, né? É, o Jeff catou de todos, mas não... Não deu os... Não deu 7. 6, né? Pode dar só 6, só. 14. Tem só 5. Foi um leve engano. 16 é mais 2, ó. Tem um aqui, ó. Ah. 16 é mais 2. Mais 3. Dá pra cá? 3. Dá o restante. Segura o restante aí. Já foi? 19. Então é assim, porque você já deu o seu 19? 19. É, sua concentração? Guia. Calma, só um momento. Só constituição? Só constituição. Ai. Save. Save entrou? Ah, não, então tava de boa. Peraí, eu tenho respiração, eu acho. Então dá 23 o meu, se eu não servir. Pode usar se quiser, hein? Você tem quanto de bônus de concentração? Então dá 23. 23? Então, é constituição, só que eu não tô com o meu item mágico, então é 16. Mais 3. Rafa, mas você tem proficiência. Ah, você tirou 24. Então não usou. Eu só esqueci de somar mais 7. Só mais 7. Só mais 7. Só mais 7. Quanto é os testes de vocês dois? 23. 23. 24. 24. Vou considerar o 24. Quer, é bom tirar alto? Só um D6. 24 não foi? Foi. Será que era 23 e 24? Vamos considerar 24. Então você pode tirar o número alto? 24 somos D6. Considerar 24, provavelmente eu acredito que o 24 passou. Ele não é teste de resistência por isso. Ele tá querendo outra coisa. É. E eu acho que ele vai fazer uma jogada contra 24. É. Não é um teste resistido. Então, olha, 3, 17. Vai ser. Não, na verdade eu tirei 26, porque eu posso adicionar meu carisma. 26. 26. Certo. Vamos considerar o 26, então. Tá vendo? Ele tá eu aí. Vou jogar um D20. Um D20? A dificuldade era 20, né? Do teste de sanidade, né? É um epic boom, acho que era. Dificuldade é 20, né? Legal. Esse teste que eu joguei agora é 20, né? Então, Rafa, ó, 27. Eu vou jogar um D20 ao contrário, tá? Tem mais 3. Então, quanto menos, melhor. O Jeff, é 27. Quanto menos eu tirar, melhor pra mim. Beleza. Ok. Tá? Pesado. É 27, né? Geralmente que tiver 2 de carisma. O cara somou 3. Quanto mais eu tirar no D20, melhor pra vocês. Tá. Eu tiro 20. Tá? Eu vou fazer o teste maior de vocês dois, menos o meu D20. Que é 27. Cadê meu pior D20? Mano, tudo agora, todo mundo tá pra ele tirar 20. É. Que é melhor. O julgamento de vocês agora. Crita, né? crita. 10. Ah, merda. 10. 27 menos 20, 17. Deixa eu achar um demônio nível 17. Deu, como que é? Okay. Se fosse 20, ia ser um demônio nível 28. Se fosse 1, ia ser um demônio nível 28. É. Como é. Tipo, se tivesse 20, ia ser um demônio nível 7. Caralho, então o valor alto era ruim. Não, é uma nova invocação. Eu falei, valor alto era bom pra vocês. Pra nós. Pra o valor deles foi ruim. O valor alto deles foi ruim. Vocês já tinham tirado 1. Não. Ele tirou 27. Só, mas aí menos ele já falou 17. Se ele ia falar, ele ia ver o bicho que ele quisesse. Se eles tiram embaixo, eles não passam de teste. Que teste? Não teve teste. Não, esquece o teste, não teve teste. Morreu o teste. Ele tá jogando um demônio contra o teste dele, tá ligado? Tipo, é como se fosse uma tabela, de 0 a 30, mano. Entendeu? Então, só que ele joga no D20. Então, é. Que sair, ele tira 20, que é o nível do bicho que ele vai invocar. É isso. É o contrário. É o contrário. Entendeu? Não. Ele tirou 27 no teste dele. Sim. Ele vai jogar uma invocação baseada no teste dele. Porém, ele vai tirar um valor do D20. Ou seja, esse valor subtrai do que. Maior o teste, maior a dificuldade. Se ele tirasse 3 e o demônio nível 3. Não, não, se ele tirasse 3, ele ia ter 24. Essa rolagem foi meio estranha. Não, tipo, ele tava assim. Se ele tirasse 3, ele sim. Aí ele ia rolar o dado. Se ele tirasse menos, ele não ia precisar. Sim, quando ele não tirasse. Mas de qualquer forma, foi, é o lance da rua. Aí ele ia botar pra mais, né? Aí ele ia fazer o contrário. É o lance da rua, né? Se o Rafa fosse nível 30, mano, fosse 5, ele ia me satan. Conta o seu teste mais o meu dado. Se ele tivesse um valor mais assim, ou mais baixo, mudaria a rolagem. Eu fiz o que ficou mais louco. Você perdeu o ponto de estabilidade. Então é 15. Eu tenho 15. Você tem 15? Eu tenho 15. Eu tenho 25 também, se quiser. Você quer matar vocês? Oh, eu gostei desse 15. Vocês querem matar vocês? 10, 15 aqui. Não vai ter o Lugo até morrer, porque eu não vou subir até o Lugo até morrer. Oi. Era até o quase 10. Isso, quase 10? Quase 10. Se for quer mudar o ar, vai ter que comprar o bichinho. Vai, passou do bichinho. Passou. Foi no demônio. São 9,28. Isso aqui não é um demônio. É um diabo, então. Não, é um elemental. É 9,28. Cara, também já quer pode gravar. Se não fosse isso, né? Toma, toma. Toma, segura. Eu tenho aqui. Vou pegar um bicho nível. Você tem aí? Nível 15, vai. Só pra ser legal pra vocês. Comeram direitinho aí, criançada? Sim. 21. Mortei um 12, parece que tá dormindo. Oi, bonitinho. Tá muito bom. Vocês fizeram muito bom. Aí semana que vem, tá presumindo só dela, vai passar. Depois divide os gastos pra ver quanto que ficou. É, né? Acho que aí semana que vem, tá presumindo mussarela e vai passar. Vai me dar 8, porque o Breno vai lá. Traz óleo! Você pega aquele óleo quente e chama. Aí você pega outra panela, põe mais. 32 vezes, quando eu faço? Quando o pessoal vem aqui, que eu tenho que fazer. Reina, eu faço, porque eu gosto de peixe. Cada vez. Gostei. Ei, Ariel, tá mal assim, hein? Quer umas gotinhas de prova? Vem emergindo daquela superfície negra, borbulhante, pulsante, uma criatura alada. Toda negra, as costas cheias de protuberâncias ósseas, pontudas espinhentas, braços e pernas extremamente compridos, terminando em garras de dedos longos e afiados. Ele aparenta ter uma orelha pontuda e larga, gigantesca, e ele sobe assim do fosso, com os dentes cerrados assim, os olhos encarando vocês e brilhando. Brilhando como dois faróis. E ele olha para todos vocês e fala: Ashkara Nitarabilo. O que ele tá dizendo? Fala infernal? Falo. Ah, ela é de lá. Tá da aula. Tolos que me invocaram. Todos. Ele quer nos matar. Mas quem matou? Você. O bicho que vocês vêm. O que eu falei? É esse aqui. Eu não falei pra você sair da confederação. Pode ver ele passar. Não, é, pra você não olhem a ficha, por favor. Eu não dei meu sangue, não foi eu. Não, mas quem fez isso aqui foi porque ele saiu da concentração. Nabassu. Filho. Nabassu. Pega ele aqui e pensando. Quem mordeu? Quebrou a concentração dele. Desde que você quebrar a sua, você se concentrou mais ainda. Mano, como que ele. É, dentro de ti. Olha, Jeff. Certo. Que bom que eu cortei assim, aquela bolsinha, tá vendo? Não, mas se ele quebra, ele invoca. Mas se ele quebra, ele invoca. Ele invoca. Você é foda, hein? É, que história. Ah, ó. Oh. Desenvolveu isso. Você poderia até invocar, mas invocar um mais fraco. Não. Um pouquinho impediu de sair umas modelos lá foi justamente a concentração. Aí entrou uma demoninha. Ah. Demoninha. Aí entrou uma demoninha e fez o help serviço. Fofinho, bichinho fofinho. Nossa! Viu? Joguei de novo. Mais insanidade, acho que agora. Me concentrou em verso. Ó. Ok. Sorvete. Lava. Bichinho demoníaco saindo do lado dentro. Tá, agora cortou? São 9 e cacetada. Nove eu acho que deveria parar, sim, né? Sim. Vamos encerrar por aqui então? Sim. Tá. Próxima semana então a gente começa de cara. A gente começa vendo o que vocês vão fazer pra lidar com esse bicho. E pulamos pros próximos núcleos. Rapidão. Ou essa pergunta do quem vou com ele. Força, né? Vai, puxa, tampa. Fechou então? Eu tô segurando. Hora do sorvete. Foi pra habilidade de Gelson. Vista tá por aí ainda. Estamos fechando a sessão. Porcaria aqui, viu? Beleza? Conseguiu acompanhar daí? Chata. Nossa, tá lindo o sorvete. Parece que ele tem muito. Um jogo que tinha do PlayStation. Eu tô vendo as coisas que eu tinha apertado pro Ariel, tipo, que eu fui mandando mensagem. Aí eu ouvi também Troll de Armadura de Ouro. Troll de Armadura de Ouro, então, é tinha isso? E a gente pediu pra baixo. Acho que não. Tinha um bicho de armadura de ouro nessa massinha. Não, não, não. Então eu ouvi ela. Vou mostrar pra você o que eram as criaturas. Morden Kane. Bom, resumo. Você aceita, e você? Estão casados. Simbionte e simbionte. Spaceballs. Esse contato também teve uma hora que meu irmão ligou. Nossa. Que lindo. É uma mulher de cogumelo. Zuntimoy, a rainha dos fungos, rainha demônio dos fungos. Foda. Nossa. Teve uma hora também que meu irmão ligou, o TT, pra dar parabéns pra Tainá também. Vai, né? Tô fazendo, vai, né? Uhum. Vai se fuder. Bom, então começou da seguinte forma, né? O combate do Griel, o Murin e o Celerin, que apareceu por último, né? Contra o monstrão. Barulhinho da linha girante. Mas olha, isso aqui não vai dar. Tá aqui, ó, a parte do descartar. Alguma coisa de descartar. Quando que você veio pra cá? Hoje ou ontem? Hoje, cheguei faz 2 horas. Tem, acho que quase 70, tá bom, na frente. Preto. Se você quiser, né? Depois a gente faz mais. Manda uma mensagem, manda um áudio pro Gui. Manda o Gui. O compromisso dele de ontem foi cancelado e ele não conseguiu carona pra hoje cedo. Manda um áudio pra ele aí. Ô, pessoal, que era? Tava falando isso aqui pro pessoal agora. Se você tivesse falado antes no grupo que você não ia conseguir vir, eu passo pela entrada de Bauru. Era só eu ter entrado e pego você aí. Burro pra caralho. Só que aí você tá ligado, você tinha que ler o livro da estrada, né? Conhece, se quiser, a gente fica. A parte de descartar, ainda quer ver, tá aqui, ó. Eu ainda falei assim, porra, virou um caramujo que você falou que os olhos saltam, fazem um bagulho assim. Aí eu falei, eita, cara, o que é isso? É um Sharingan? Você falou que o olho começa a mudar. É. Aí o negócio do sussurro, não sei o quê, eu falei, eu tenho que responder. O sussurro foi, submeta-se. Ah, tá gravando? Tá. Aí, submeta-se. Aí eu falei, sim, eu demandei uma carinha de coisa. Aí falou carinha assim, de coisa? O que é carinha de coisa? Carinha de diabinho. Ah. Aí eu falei, mas que então assim, eu tenho que descartar o quê? Não sei o quê, do celeirinho. Aí depois a gente começou a ficar muito confuso. Ah, então, já. Eu perguntei quem você. Quando você aceitou se submeter, você poderia escolher descartar quem não fosse útil pra você. Tipo, vou sair daqui pra ficar de boa, eu e meu simbionte, foda-se a Elizabeth. Ah, entendi. Que tá fraquinha com poucos pontos de vida não me é útil. Ah, pode crer. Eu teve uma parte, eu ouvi também bem, eu ouvi que você falou que tinha 2 celerinhos. Eu ouvi muito isso. 2 celerinhos, por exemplo, celerinhos. Sentiu a presença do Celerim em 2 lugares diferentes. Caraca. Um local mais fraco e um local mais forte. Eu quero. Beleza? Foi engraçado. Os convites têm faz tempo, né? Quer dizer, não, não com o mesmo nome, mas a fórmula é a mesma. É... É, bem cerveja docinho. Com... Cara, esses dados não fizeram uma falsa ontem. Pra cerveja com limonada. Imagina. Ah, eu acho que lembra bastante Smirnoff. Quem tá ligando? Isso aqui é mais gostoso, porque Smirnoff tem dois... Luiz Guilherme Brad Pitt. Sei lá. Alô? Hã? Alô? Alô? É o Luiz? Nossa, que microfone é essa aí? Ah, você tá no celular com fone. Come um pão, hein, então. Esse primeiro é o Fire. Tá ouvindo bem a gente daí? É o quê? Xuxa. É que o resto não tá falando nada. Uou. Alô, Marilene. Tá me ouvindo bem? Isso. Beleza, então. Eu vou deixar o celular aqui na mesa e você já fica com a gente. Fazer um repeteco aqui. Bota aí dentro dessa caixa aí. Você tá bom, não. Tem gosto de Scalbits mesmo. Coloca. Scalbits, tem gosto de Scalbits? Coloca, fala. Incrível, né? É que essa é o sabor fine. Experimenta. É muito bom. É ruim, se tiver é ouvindo, é pisca três vezes. Não me escurou. Desliga o volume da sua casa, da televisão e fala só pelo telefone. Vamos começar o joguinho. Vai aparecer um canhão na tela, vão descer algumas navinhas em cima do seu canhão e você tem que destruir essas navinhas. Pra você acionar o canhão pra destruir as navinhas, você tem que gritar o nome do programa. O nome do programa é TV Pau. Você grita pau, pau, pau, pau. Entendeu? Não. Que engraçado que foi ele que pintou pra as contas, né? Vocês nunca assistiram TV Pau? Não. Claro que não. Puta que pariu, era um programa que tinha no canal do Silvio Santos. Nossa. Não vou falar SBT, no canal do Silvio Santos. É, TVS. TVS, que era um videogame, um dos videogames da época do Atari, né? Bem tosquinho. Né? E o cara ficava jogando Space Invaders na TV, né? E cada vez que. O nome chamava TV Pau mesmo. Pau, P-O-W. Né? E aí o cara. Pau. É, pau. E aí a pessoa que tava do outro lado ficava gritando: pau, pau, pau! E eu acho que devia ter algum maluco com um controle apertando, né? Cada vez que o cara gritava, ou eles colocaram algum transdutor pra converter o pau em um clique no controle. Não vou clicar, não vou. E aí, tinha vez. E era o Serginho Malandro que fazia isso. Já, claro. Tinha vez que ele ligava, a pessoa ligava, né? Ele, ô garotinho, glu glu, e aí, né? Você sabe como é que é seu nome? Da onde que você tá falando? Pau, pau, pau, pau! Meio que te conheceu já no pau. Não, espera, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Ah, é Guilherme, é não sei o que, de São Paulo! São Paulo, então, pau, você pau, já pau, sabe como é que. Pau, pau, pau, pau, pau! Cara, eu não sei porquê, mas eu acho que eu preciso falar, pau me lembrou. É, acho que um ano ou dois atrás, a que fez uma propaganda lá dos anjos, lembra? Se passava, caiu os anjos. Caiu os anjos. Eles fizeram. Vamos fazer uma enquete na internet, onde vocês querem que o anjo da Axe caia, né? Ah. O Cid viu isso, cara. Todo mundo votou em Pintópolis. Pintópolis foi de 0% a 90% em uma tarde. Para os anjos do Axe cair em Pintópolis. Agora eu vou pôr a foto. Já fez, né? Vai, Di, ó. Oi. É, eu vi. Isso aqui. Ô, Gui, tá meio zoado esse microfone, hein? Tá no microfone esse aí. Tira do bolso. Você tá com alguma caixa acústica perto aí? Cadê seu corte? Tô bebendo, hein? Gui? Toma um anti-inflamatório que deixa. Alô? Você também é roxo, inflamatório. Alô? Toma um. Eu acho que ele não está mais entre nós. Ô, Gui! Mulher? Tijolinho? Demônio! Alô? Roger, Roger. Cara, tá muito zoado esse seu fone aí. Dá uma microfonia muito louca aqui. Você tá dentro de algum campo eletromagnético? Aperta o botão, aperta o botão. Põe lá os números e aperta o botão que para o rolê. Então estão uns 15, mas falei, tomar alguns 2. Você tá na escotilha do Lost aí, é? É muito forte. Caraca, mano, tá meio louco esse bagulho. Você acha que é o fone, alguma coisa assim? Você acha que é a ligação? Só porque eu tô longe faz tanto tempo, você já. Ligação rola gostosa. Vamos ver, voltei, voltei pro Viva Voz aqui. O gelado parece só que... É, por hora parou, não tá fazendo barulho. Ou seja, três comprimidos de amoxicilina são 1.500 miligramas, é muita coisa. Tá normal, por enquanto. Nossa, a embalagem da Roller tá meio frágil. Tá normal, por enquanto. Eles mudaram a embalagem. Às vezes, com uma torcida no fio, ele dá um mau contato e aí gera isso. Você tá entre nós? Já tá mais molenga também. Ah, beleza. Você sumiu aí. Tá tudo bem com você? Você tá ouvindo? Fala pau. Eu podia beleza, então. Uma overdose facinho, já vai ter um combate diferente, né? Joia. Pô, oh, peraí, eu tirei dois críticos e esqueci de recuperar aqui, velho. Recuperar aqui, é colar. Bom, voltando então, no Repeteco. Eu tirei 20 críticos. O Griel, o Celerin e o Murin, eles derrotaram aqueles orcs conjuradores. Sim, sim. E conseguiram destruir, bicho preto, destruir aquele bicho preto, aquele Shadow Walker. Uhum. É um morto-vivo gigantesco aquilo lá. Tá revelando pra vocês. É um morto-vivo gigantesco. Eu vi, eu tava caído no chão. Não estraga seu livro. E aí o humano, né, o Cypher alertou eles de que era tudo uma cilada, que estavam vindo reforços, né? Foi isso? Foi. Era, produção. É, era uma cilada. Uma bilada assim. Uma bilada assim. Porque eles já tinham mandado mensagem pro Urutucan, uma coisa assim, né? É, eles já tinham avisado do Urutucan. O Uriel falou: ah, o Urutucan tá vindo, alguma coisa assim. Ele falou, isso, isso, isso. E aí eles foram fugir o mais rápido possível. E o Cypher falou que conhecia um atalho, que tem um portal que eles usavam próximo dali. Cypher, né? É o humano do sapinho. O humano. O sapinho e o humano. Não, né? E os dois eles foram pra. É, eles foram. Ele falou que conhecia um portal que os goblinoides usavam pra chegar em Nenore, que não era muito longe dali, vocês podiam ir até lá. Os goblinoides usavam pra chegar em Nenore? É. Como é que você pensou? Porque ele andava por ali e foi perto de onde ele foi capturado, ele falou. Ah. Essa foi a informação que ele passou. Que ele traíra porque ele vendeu gente pros caras? Falando, pro bife, quer ver? Pro bife? Por um bife. Ah, por um bife. Por um bife. Achei que era de volta pro futuro no meio também. Pro bife. Alô, McFly! McElf. Já. E. Ah, então vocês estavam indo pra esse. Não, vocês tinham chegado no portal até, né? Não, chegamos. Não, não chegou no portal. Estavam indo em direção a esse portal. É roxinho também. Verdade. Estavam indo em direção ao portal, né? Paralelamente, vocês tinham a Toff, Lisbeth, a Levandra, os anões e o Capitão Filha da Puta. Vai latir pra lá, ó, corno. Peraí, elfo. Elfo. Os demais tinham ido, né, pra... O que foi, Por que tu tem um elfo comigo? Caralho, você é burro, vou aqui de novo. Tá em núcleos, tem NPCs com cada núcleo. Ah, tá, achei que eu ia controlar os anões que foram comigo. Não, você tá contando não, você... Esses anões a gente se controla. Se os anões foram com você, você se controla. Você tá controlando os anões, quem não é você. Ah, tá, por isso que não, agora você falou, cada um controla os NPCs que foi com no outro grupo. Com os outros grupos. Então eu achei que é pra não ficar, tipo, você tá no seu núcleo de fazer nada, entendeu? A gente vai e pode cagar seu jogo também. Por isso que eu tô ouvindo. Claro, que né? É esse elfo, inclusive, é elfa nele. Inclusive eu peguei uma elfa fantástica aqui, ó, pra poder ligar ela. É do telefone? O telefone? A do telefone, a Aurora. A Aurora. Ah, é verdade. A hora que você começou a mandar os nomes, eu falei, puta, Star Trek, né? É, você acertou. Você dá XP por isso. Ela é uma elfa. Aí o Ariel, depois de duas horas, puta, eu sou o Kirk, por isso que eu tava dando em cima da Tamires. Tá dando em cima da Ura. Não, em cima do Alien, né? Não. Em cima do Alien? É isso que o Kirk faz. O Kirk passava todos os aliens. It's a trap. Bom. Ela é uma elfa clara também, né? Modéstia à parte, os. Só que ela tem os aliens de Star Trek são todos gostosos, né? Linguagem de passar todos com você pensar isso. Duas vezes. É muito poderosa. Ai, cara, até aquela forma de vida baseada em silício? É, não lembro dessa. Uma lesmona de silício. A gente conversa. A gente conversa. E eles invocaram um negócio. O cara é praticamente uma língua, né? É. Não sei se você ouviu isso. Não. Eles estavam tentando invocar um demônio. Ah, não, essa parte. Tentando, ela conseguiu. E conseguiram. Quem tá lá em voa? Ah, não, calma. Vamos chegar lá. Vocês tinham saído no... Onde que era? No círculo de pedra, exato. Saíram ali no círculo de pedras. E ali no círculo de pedra vocês estavam cercados. Tava cheio de hobgoblin, né? Tinha alguns golems com eles também. Não. Eram trolls. E tinha três desses daqui, ó. Três disso daqui. E parecia um veículo. Tá? Parece um carrinho Metal Slug. É, parecia um tipo de veículo. E a impressão que deu pra vocês é que eles estavam terraplanando o local ali. Tá, algumas das pedras do círculo druídico que tinha ali, inclusive, já tinham sido destruídas. Né? Tinha sido tudo um lado. Então a impressão que deu é que eles estavam derrubando tudo ali, terraplanando. Só pode um pai, né? Esse daqui é meio manipulado, né? Tocou não, aqui chegou. Passou o roxo, deixa eu tocar a campainha. Né? É assim que eu faço. Você quer rola? É, eu não sei. Isso daí tem bastante álcool, né? Tem 7,9. 7,9 não é muito. É, um pouquinho agora já comprei russa, que é 40. Caramba! Esse é bom! Pô, uma delícia, cara. Que assim, sabe como é que o russo bebe vodka? No copo não. Não copo, né? Sem misturar, bem gelado, tem que estar muito gelado, põe um copinho assim. Que escândalo! Nossa! Cara, você nem sabe. Puta! Ele tá pedindo um copo, aí você foi, pegou um copo, tomou dando pra ele. O que aconteceu aí? Não deu pra pegar essa porra desse celular. Não, agora já foi. Ele pediu um copo, o Rafa pegou o copo e bebeu. Rafa já tá pra lá de Bagdá, hein, Rafa? Amigo. Ele pegou a mesma coisa que tava dentro do seu. Olha que diferença. Meus lábios que ele toca direto. Bom. Aí vocês ficaram naquela dúvida, né? Se lutava, se não lutava, se teleportava pra onde o Celerim tinha avisado, se ia pra outro lugar, né? E se a Lisbeth ia fazer o teletransporte, se a Toph ia fazer por pergaminho, né? E aí resolveram que a Toph ia fazer por pergaminho o teletransporte. E aí quando a Toph foi fazer o teletransporte por pergaminho, ela tentou acelerar o máximo possível o tempo para desvendar aquele pergaminho, né? E utilizando os olhos, né? Porque na hora que foi querer fazer, os olhos começou a traduzir para Toph. É tipo um Google Glass. Sim, né? Google Glass. Tormenta Glass. Traduziu para Toph e aí veio a mensagem de submeta-se. Ela virou Borg agora, né? Virou Borg. E aí a Toph aceitou se submeter e aí o corpo dela foi inteiro tomado pelo simbionte. Esse submeta-se, eu imaginei que fosse submeta-se, tipo, ao teleporte, porque daí que você tá ganhando. Tipo assim, ó, é verdade, não sei. Falei, ó, criança tipo foda, assim, né? Ó, você acabou de ler, submeta-se ao teleporte, porque é um pergaminho, tal. Falei assim, beleza, me submeta ao teleporte. Boa. É sério. É uma pior que não é desculpa, cara, é verdade. Realmente é uma coisa, ele tá na caverna, ô, quero, assim, ó, que beleza. Foda, vai lá, fora, vai lá. Foi assim também. Pior que não foi nem... Foi meio que na ingenuidade. Ele entrou na caverna e tava rolando pelos que lá, né? Olha, quer um dado? Quer um dado, ó? Nas feijão mais. Não, você pede feijão com ele. Quer mais, tá? O que eu tenho que dar? Nossa alma, relaxa. Assim. Você não usa ela pra... Mas você já viu ela alguma vez? Ai, caralho. E aí a Toph, o corpo dela foi tomado pelo simbionte. E aí fez o teletransporte e vocês foram sair lá naquela árvore onde o Tax tinha levado vocês. Você falou que você foi uma transformação preta com runa prata, como que é? Você ficou cheio de runinhas. É, ficou cheio de runas. Mas tá com de outra cor, não tá? É. Não. O corpo enegreceu. É, o corpo enegreceu e as runas prateadas, é. Foi ao contrário. Na mansão mal assombrada, era runas pretas no corpo. Né? Aí não, aí foi runas brilhantes, prateadas e o corpo enegrecido. Mas ainda tá. Quer dizer, eu tô enxergando só vermelho, né? Você tá enxergando só vermelho. Caramba, não tinha chifres também? Tem chifres e tem asas. Eu tô parecendo um demônio do tormento mesmo. Não, porque essas asas não são de... Olha lá, irmão. Essas asas são insetoides, geralmente. Então eu sou o Scyther. É, basicamente. Você tem irmandade com a Siri, não sei. Sou um site de algum chifre. Já, vem cá com a sua mãe. Hã? É suco de carga de camelo. Suco de carga de camelo. Que é a nova moda. Fala que é framboesa, Rafa, sei lá. Qual é suco de carga de caneta. Ô Gui, você quer suco de carga de caneta aí? Suco de caneta. Não vai falar, oi, não. Morreu. Você tá vivo aí? Ó, tá dando bagulho de novo. Tá dando bagulho. Ah. Fala pra ele parar de ficar jogando LOL enquanto fala com a gente, que melhora. Você fica jogando LOL aí enquanto fala com a gente, pô? Que não dá pra entender. Não entendi nada. Tira o pau da boca agora. Agora para jogar LOL e tira o pau da boca. Não entendeu nada, repete aí, Gui. Olha lá, quem tá falando comigo? É, o microfone tá ruim. Isso aí deu pra anotar. Tá meio zoadinho. Por que não faz igual eu fiz? Só ouve e vai mandando pro Ariel. Ariel vive com essa porra. É, se quiser, você pode fazer igual o de fez semana passada, né? Vai ouvindo aí, mandando mensagem pro Ariel aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Ah, tá, não tá acabando. Bom, você vê aí como fica melhor pra você, você fala pra gente. Não é essa que é brincadeira, é óbvio. Deixa eu ver se ela adivinha, o que que é? Tá. Aí eu... A não ser que eu nunca tô... Peraí, deixa eu ter umas três garrafas aí pra mim. Saudade, meu lindo. Tô bonito de cabelinho curto, tá gostoso. Ai, que delícia. O Jerson fica de vergonha, amor. Eu vou te elogiar ele. Que delícia que é. Tá bom, verde é foda. Ai, que gostoso. Cara, vai no paradiso, eu fazer um sucesso. Eu já fui, já nunca vi sucesso. Cabelinho de diálogo. Ai, que viagem, um transporte bonito. Esse cabelinho aí, essa barbinha aí, esse brinquinho. Tira o brinco esquerdo e tá sucesso. Tira de um lado e vai feliz. Tira o brinco esquerdo e transforma num piercing, né? É um local estratégico. Nossa, gente, não consigo entender como é isso, gente. Credo. Tudo bem. Nada, relaxa. A gente gosta. Deixa rolar, deixa rolar. Meu Deus! Você entendeu. Eu entendi. Pra você. Não, mas. Pra me sentir acima do. Mas todo mundo tá. Parece que é fraco, mas é aquela é saborosa, né? Vocês saem lá na árvore. A Toph tá emoldurada pelo simbionte. Com uma característica bizarra. E quando vocês saíram lá, encontraram o Tax. Simbionte. Que os recebeu com um uivo triste característico. Ah, você vai experimentar a sua culpa. Ele se recebeu lá. Ué, obrigada. Eu também ficar bêbado aqui. Vou trazer, eu fico bêbado no seu lugar. Você conseguiu me deixar bêbado? O Tax nos recebeu. Eu esperava que ele tinha uma ligação com o molequinho. Ele tava lá na tua casa. Ele tinha. Mas assim, tipo, um some e o outro tá lá. Cadê o seu Brett? Não, um some e o outro desmancha. É isso que você quer dizer. Crianças. O Brett tá mandando mensagem pra você pelo seu. Não, o outro ele aparece quando alguém precisa. Tipo, cai fora, você subiu. Chegou. Mas vocês querem fazer com isso? Subiu, agora. Não, mas só ele vai mandar pra você. Ah. Tá, a gente já tá em office ainda fazendo isso. Não, é, coisa não ainda não, ainda tô em office. Isso não é Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, enquanto isso, nas masmorras de Lenoren, né? A Ciere e o Theon estavam. Estavam investigando o círculo de invocação. Oi, oi. Fazendo a cuscuzeira, isso daí não é melhor? Sei lá, pode ser frito, pode ser cozido no vapor. Não, ele falou que ele trouxe a frigideira pra fazer no vapor. Falei, tem a cuscuzeira que a gente faz no vapor. Pode ser, pode ser. Também, né, Camila? Sim. Ficou bom o que nós fizemos, ficou? Tem a cuscuzeira e a panela elétrica, dá pra fazer em também, todos. Tem a panela elétrica também, pode se ser. Se quiser turbinar... Em, é, porque aí faz mais uma vez aumentar a velocidade. Né? Pode, a gente pode fazer uma turma aqui e outra na panela elétrica. É. Dá só um tempinho pra mim, a gente fazer. Já... Tá bonito o seguinte. Muito bom, né? Bonito o seguinte. Não é que eu tô bonita, eu me sinto que é bonito. Eu tô a mesma coisa. Dá uma selada. Ah, obrigada. Porque eu tô bonita. Se ela é baixa só, né? Não joga uma coisa. Não posso estar bonita, ela tá a mesma coisa. Só me sinto que é bonito. Tô brincando, filho. Tá, agradeço, viu, cara? Tá parecendo até uma pessoa de verdade. Tá lindo, ficou linda. Ó. Agora fica de olho, hein? Cresceu ele faz esse tempo todo, veio todo gostosão, pressão assim. Passou em Bauru. Ó! Oh. Alguém passou conhece em Jaú? Fica esperta. Mas em Jaú ninguém te conhece. Esperta, esperta. Barulho tem parente, Jaú não. Jaú ninguém te conhece. Depois eu vou ensinar uma coisa pra você, que tem nome que costuma sonhar à noite e falar. Aí eu vou ensinar o segredo que a gente faz pra descobrir tudo que a gente quer. Ah, que bom! Contrata um torturador iraquiano. Uma coisa que você faz, que ele fala tudo. Ou a sua mãe, né? Ah, pesado, hein, Jefferson? Apesar que você também tá interessado. Tem uma coisa que a gente faz e descobre tudo: torna esquete no saco. Eu ia falar isso. Pega uma morsa, dormiu, vai lá, acorda apertando. Volta e foi, tu não sei. Ele já acorda aquela doida. É, onde você foi? Não, foi no Daniel. Vamos dar mais três voltas. Sou maga, sou feiticeira. Quando chega no palpite, sai tudo. Minha mãe. Putz, estruque que ela tinha. Foda. Nossa. Ainda bem que ela se foi. Mas deixou muita coisa pra me ensinar. Ainda bem que ela se foi. Ainda bem que ela se foi. Coitado do Kim, deve ter tomado tanto suco. Boa, boa. Mas eu tava no centro, que eu só juro. Eu falei, caralho, eu perco um pro polo do R. Centro? Centro de quem? Paletinho embaixo da unha. Cara, diga-me a verdade, eu sinto seu medo. Power! É o seu? É. Bateria de carro no saco agora? É, bateria de carro, no saco. Bateria de carro no saco. É. O máximo você pode ter na mão. Não, amor. Você abrir ele põe o ácido. Mas o ácido precisa de um estímulo pra sair. Tum! Não, e hoje as meninas do serviço lá falando de como matar os homens envenenados de noite. Porra! É, nossa, a gente tava numa conversa muito, muito cabulótica hoje. Essa mulher também. Não, mas a gente tava conversando lá que o homem bate mulher, não sei o que tem. Ela falou. Ah, não, é mulher vida não, sabe o que você faz? Vai lá de noite, põe um veneninho ali, ó. Vai infartar, não vai nem saber. Tinha um dono do mercado que era perto da minha casa, ele traiu a mulher dele, sabe o que ela fez? Ele dormindo, ela pegou e esquentou a panela de água e tacou ele. Eu tô com a ficha do meu tio. Game of Thrones. Hardcore. Oh, eu tô com a ficha do meu tio. Doeu. Vamos ver se meu pai é bom, acho que não. Meu pai é bom. Bom, é uma bosta. Voltando, só pra finalizar, a Ciel e o Theon estavam na masmorra lá investigando o círculo de teleportação. Uh-huh. Né, de invocação, na verdade. E falta pra eu descobrir esse enigma, que não. Isso aí. Que enigma? A forja. Mas você não lembra? Eu não lembro direito de cabeça, Rafa. Você sabe o que é? Repete pra mim, por favor, se não anotou. Ele falou que ele tá numa forja, mas uma forja que usa metal. É uma forja onde forma o corpo e o espírito, se não me engano. É, quando molda o corpo e o espírito, né? Isso. Ele está na forja, mas não onde se molda o metal, mas sim onde se molda a carne e o espírito. Onde que se forja a carne e o espírito? No útero. Logo quando eu pensei, vai ser, tipo, ele tá nascendo. Alguém tá jogando tempestade na buceta. Caralho, mano. Não, mas eles podem ter pego o DNA. Foi da princesa que fizeram isso. Eles podem ter pego o DNA e estão fazendo um outro, mano. Já tinha um novo pra morrer. DNA, porra, idade média, caralho. Cara, a mulher fez um tarrasque, por que não pode fazer um gigante? Não, não fez, ela pegou o tarrasque. O tarrasque já tinha sido feito. O que é isso aí que tem na sua mochila? Não é porra do ovo, um tarrasque? Mas não foi ela que fez. Mas quem? Foi dois tarrasques. Mas eu vou fazer um gigante. Foi dois tarrasques. Cara, eu descobri que eu sou adotado. Por que você é adotado? Eu escrevo um nome e falo de outro. Meu nome, na verdade, é dois tarrasques se encontram, um macho e uma fêmea. Folha de San Andreas é rachada, Califórnia já era. Nossa, que sabe que o cara que foi te registrou errado. Eu descobri que o cara do cartório me registrou errado, você viu lá? Porque eu falo meu nome errado, na verdade. Meu nome é Griel Ed Helel. Ed Helel. Aí meu pai saiu de Edlehel. Não, você sempre fala Edlehel. Então, ele fala errado. Eu falo errado. O nome da ficha é diferente. O nome da ficha é Edlehel. Edlehel. Ah, você escreveu certo e falou errado o jogo inteiro. É, basicamente. Boa. Tá igual o Renan, que uma vez falou zoando, meu nome é Orion Stifler. E aí todo mundo começou a chamar ele de Stifler. Porque ele ficou puto da vida. Aí mudou pra um pior, Hilux. Não, tentou mudar, né? Mas não colou. Ora, um Hilux. Nós estamos perdidos. Meu pai nível 15, cara. Não colou. É, é o que acontece quando você fica no mínimo 15 anos preso. Então, aí como é que foi o esquema? Tipo, eles conseguiram invocar o Bafão? Então, a Ciri, ela descobriu o seguinte: ela foi ler as runas que estavam ali e ela descobriu que aquilo ali era um ritual, como se fosse um portal, tá, de invocação, de uma via só, de entrada apenas. Para ativar aquilo era necessário um ritual. Tá? Que ela tinha que fazer o ritual e precisava de mais gente fazendo aquele ritual junto com ela. Ah, então tem mais gente. Ou fazer um sacrifício pra abrir o portal. O que ela fez? Faca na mão, mão no símbolo, palavrinha mágica, saiu um gurilão demoníaco de lá de dentro. Saiu o gurilão da cabeça. Cadê seu gurilão? Você mostra conseguiu controlar o gurilão ou não? Não, não, não. Ela escolheu o dedo do gurilão. Hã? Gurilão da bola azul. Gurilão com o bascarismo? É, bascarismo. Tem mais dois só. A pau, pera aí. A pau. Não, ele é um bicho que eu preciso. Precisa alto. O nome desse. Mas ele não se apresentou pra vocês ainda, né? Não. Uma pergunta idiota: por que você quis saber do onde o gigante estava? Porque a gente vai mandar esse cara pra soltar o gigante. Porque a gente acha que no caos a gente vai conseguir escapar. Ah, então tem mais coisas, vocês não querem são os assuntos. Então acha que no caos vai conseguir escapar. Olha só! Ah, nós vemos! Aí, tipo, tinha os malucos com ela lá? Ou... Ah, então, aí eles foram seguidos, o Jim, né? Sim. O grupo do Capitão Kirk foi atrás deles. Aí, tipo, agora eles estão indo pra soltar o resto do povo ou ainda não? Não, soltar o resto do povo nada. Estão lá no portalzinho ainda. Teve mais algum outro fato? Eu sei que o Gui chegou na hora que eles estavam brigando, né? Isso, aí teve o combate. E eles estão a caminho do portal. Olha, gente, eu sei quando a gente voltar pra Vila Elfica lá do. Vai dar um. Vai dar pra rapar, pelo menos. E, ó, outra coisa que eu ouvi. Diga. Acelerinho, né? Não sei quem olhou pra Ciele ou se foi alguém que falou pra Ciele, alguma coisa de glória. Sim. Que buceta. Na hora que ela abriu o portal e invocou o macaco demônio de lá de dentro, ela viu na mente dela uma voz dizendo: oh não, o que você fez? Glória. Agora eu entendi que não foi Glória que fez. Ah, tá, agora a gente fudeu. É, fala Deus. Teve uma vírgula. É. Vocês não foi a princesa, foi a princesa. Ô puta que eu pariu, tá cagando minhas terras. Ah, tá cagando minhas terras. Agora eu entendi. Até então eu não entendi, eu não tinha ouvido a pausa. É, eu também. O que você fez, Glória? Exato. Foi de uma vez. É isso que eu entendi. Falei, como assim? Aí, a hora que eu ouvi isso, eu falei, mano, será que Glória, por um acaso, ela criou esse bagulho e tentou começar a invocar um monte de demônio pra ajudar pra ela? Destruir a hora que tá invadindo, sei lá, pode ser, mano. A princesa tá latindo por um, essa aí chega e manda um demônio lá dentro. Ela, puta que pariu. Tipo, meu caga. Deus, o que você fez? Glória, tipo, por Deus. É. Aí agora eu entendi. Agora entendi também. Agora caralho. Que eu senti. Oh my glory. Oh my glory. Quando você falou em Holy, hein, Jeff? Quando você falou essa última frase, eu imaginei que quando a Lenore tava caindo, o próprio avatar de Glória começou a abrir um portal de invocação de demônio. Como se, tipo, ah, não tem o que fazer, recurso, vamos, né? Vamos puxar demônio, vamos ver se esses trem ajudam nós. Vamos puxar demônio. Em off ela já fez essa merda. Chama-se Tormenta. Então, se ela já tinha feito isso, o que é demônio? Foda-se, já acabei com o mundo mesmo. Jeff, sobre a forja da carne e espírito, eu pensei, sei lá, na guerra. Que mudaram isso pra guerra. É que guerra é um negócio muito. Ela laceia e dilacera a carne. Certo. E molda o espírito, muda a pessoa. Entendi. Ele deve estar em algum lugar. O que aconteceu com os bichos? Os bichos estão se modelando. Tipo assim, eu gosto da aliança negra. Que é geralmente é onde você treina pra ir pra guerra. E ou é você, nos treinamentos pra ir pra batalha que você molda a carne do espírito. Pode ter já mandado pra guerra, sei lá, pra alguma coisa pra conquistar território. Né? Acho que não. Guerra. Tem pouco tempo. Ou tô maltratando ele distante. E tô torturando psicologicamente. É, exato. Pra poder. Mas pra onde está? Então tem que ser. Tem... Então, ele tá aí, no lugar você, especificamente pra isso. Você pergunta, ah, ou seja, onde o Deus, ele é um babaca, né? Não. Onde tá? Não sei, tá numa sala aí. Faz não sei o quê. O Cameron ele só joga, tá no ar. Falei, é, se pega. Ou seja, tem que pegar a planta baixa do castelo, achar onde tá a sala de tortura pra procurar. A gente tem X-elfos com a gente. Se tem um elfo incompetente que não sabe numa sala como de tortura. Que tá as coisas nesse lugar aqui. Wagner tava no salão com o Cameron jogando uma partida de xadrez no momento que o Thelma perguntou. E aí ele ia responder direitinho. A Ragnar deu um pano e falou, ó, se você entregar assim de mão beijada pra ele, é injusto. É, os deuses tá bom, fazem... vamos fazer uma charada idiota, então. Os deuses fazem apostas, então? Os só deuses jogam dados. E onde ninguém pode ver. Tá todo mundo fodido. Sabe o que eu acho? Calma, não sabia... Sei lá, tá na forja. Ah, sei lá. Isso, é. Que forja não espírita, só os deuses cara. Fazem apostas, mas eles fazem coisas piores. Não, mesmo que eu tenho que achar uma anotação. Ah, velho, não sei. Procura, foda-se. Tá aí. Você procurou? Ó, se eu for aí, tiver atrás do seu armário. E aquela pedra? A pedra que. Pedra preta lá. É, você chegar a fazer alguma coisa pra ela? Ainda não. Ainda ela não pôs a mão ainda. Ainda não. Ainda não. Você sabe que ela tá louca pra pôr a mão, né? Se ganhar o poder. Não, mão não, né? Tá pulando de mergulho. Não, bom. Gente. Na verdade, eu queria obliterar aquilo. Mas eu preciso dar toque. E eu por quê? Eu preciso de você pra fazer isso. O que eu faço? Uma criança aquela com pedra, base em aquela pedra, que é? Aquela pedra, o que é mesmo? É, a pedra é uma pedra que veio do espaço. É, chega a ser pedra, é uma pedra lunar ou não tem nada a ver? Uma pedra do quê? Lunar ou é uma pedra... Não, achei ela no caso. É uma pedra do Satanás que absorve a raça. Ah, eu não lembro o nome. Ela tem um nome, essa pedra. Eu trouxe o pacote completo. Que pedra? Aquela preta lá. A pedra preta do mal? É. Tinal. Tinal. T-H-I-N-A... Um você tem bastante revista, você assina elas ou você compra elas aleatoriamente? É bom. Parece assinatura. É, né? Falou, né? Na época. Não, eu comprava regularmente, essa revista não é mais publicada, tá? Qual que é a Tormenta, né? É a Tormenta. Uhum. Mas eu comprava todo mês, eu comprava. É, de vez em quando a Tormenta cabe em um continente ou outro, né? É porque por isso que não sai mais edição, entendeu? Tipo, já não tem mais onde os caras postar. Ah, e hoje que o forte foi tomado? Ninguém foi tomado. No Brasil, na época, quando eu descobri, eu comecei a comprar todo mês. Mas eu descobri, ela já estava existindo já fazia um tempão. Então, aí eu comecei atrasado. Aí teve um ano que eu catei um 13º e falei, vou comprar todas as Dragão Brasil. Tá tudo R$1 as revistas, a maioria delas. Nossa. Aí chegou uma caixa desse tamanho, assim, pra mim, de Dragão Brasil. Foi alegria que dá quando chega a nossa... Legal demais. Aí eu completei a coleção da Dragão Brasil, assim. Aí você vende hoje, dá pra você vender 5 então, cada um. Conheço todos, tá lembrando? Eu vivia vendo. Depois eu dou uma olhadinha. É, depois, agora a gente vai matar orcs. É. Mas com certeza, se tiver mais tempo, eu não quero folhar de novo. Matar saudade e. Olha, vende? Isso aqui é bom pra caramba, porque. Além de ser legal, divertido, tudo é inspirador. Pra mim, enquanto mestre, de pega esse pano aí pra mim, por favor. Me ajuda pra caramba, porque me dá ideias pra. Pra as coisas pra preparar. Tijolinho? Valeu. É? Tijolinho? É possível que seja o tijolinho. Vamos escutar seu passarinho canta. Passarinho cantar é o tijolinho. Ou senão ligue. Turma. Vai na janela, maluco. Tem uma magia que eu gostaria muito de usar. Eu lembro aquele dia que sua mãe trancou ele no banheiro. No banheiro não, aqui dentro. Não, ele estava no banheiro, ela saiu trancou ele na casa. Eu não trancou ele no banheiro. Mas... Antes da gente começar a sessão definitivamente. Sim. É, e aquele bagulho lá, você vai fazer? Do RPG Week? Então, o Jefferson deu... Vocês viram que eu tô postando no Facebook? Tem uma espécie de um meme lá fora. É meme? Né? Que é de verdade? Não, é um meme. O nome disso aí é meme, né? Sim. Depois o meme descambou para aquelas carinhas ridículas idiotas. É. Ah, mas o meme ele vem disso aí. O meme ele vem de uma teoria maluca que diz que as ideias elas são como vírus. Que elas se propagam. As ideias estão aí boiando. Não é você que cria uma ideia. A ideia está aí boiando no espaço. De repente ela vem e te contamina. Da mesma forma que ela te contamina aqui, contamina o seu vizinho, contamina uma outra pessoa lá na Ucrânia. Por isso que o rádio foi inventado pelo Marconi, né? Mas ele foi inventado antes por um padre brasileiro. Isso explica o Bolsonaro tá subindo tanto as pesquisas, tá vendo? É um vírus mesmo. Não, é. Isso é a ideia do meme. É uma ciência chamada de memética. Né? E aí depois na internet criou-se esse negócio de meme, que era, ó, o cara tinha uma ideia, ele postava essa ideia, marcava mais algumas pessoas, né? Essa pessoa ia lá, entrava na onda, marcava mais gente e ia se espalhando como se fossem memes, como se fossem essa teoria das ideias, né? E aí depois inventaram os trollface e aí todo mundo acha que meme é isso. Uhum. Né? Mas na verdade não, meme ele vem de outras coisas lá atrás, né? Meme seria o sinônimo de propagação. É, tudo é propagação, né? Então isso aí é um tipo de meme, tá? O RPG ADEI. E é, tá ouvindo aí, Gui? Tá, não, beleza, vai mandando mensagem pra gente aí. E esse RPG ADEI é, os caras criaram uma tabela, é um mês, né? Com, se não me engano, são 5 temas diferentes. E cada dia do mês você vai lá e responde uma dessas perguntas. A pergunta de hoje, eu ainda não respondi, mas eu tinha lido a tabela. A pergunta de hoje é: qual música inspira o teu jogo? Né? A pergunta de ontem foi: qual arte inspira teu jogo? A arte eu vi que você postou o salão que a gente tava na caverna. Lá em Gordinho. Exato. Aquela imagem ali realmente foi o que me inspirou naquela mina do Gordinho. Porque dali eu tirei todo aquele salão. Eu bolei o mapa que eu fiz no quadriculado baseado naquilo lá. Então, eu tentei reproduzir ao máximo, em vista de cima em planta, aquele salão que está representado naquela imagem. Né? E aquela entrada, aquela saída, aquela caverna que tem lá no alto da escadinha que vai adiante, né? É aquela ponte que vocês atravessaram, que teve o negócio de descenso de vocês. Aquilo ali inspirou uma masmorra gigantesca que vocês desbravaram. Foi bem legal isso. Né? E aí o Di deu a ideia de a gente fazer na nossa mesa. Eu postar as perguntas, marcar todos vocês, e vocês irem lá e dar as respostas de vocês. Ou você bolar suas próprias. É, não precisa ser as perguntas de lá. Sim. Né? Tipo, ó, no começo da campanha, qual cena te marcou? Tipo, você acabou da hora. Quando você tava no meio do Uga Uga até morrer, qual orc que. Satisfez. O 23. Né? E o 227. Também foi bom. Acho que foi só o 514. Foi quando começou a pegar gosto. E outra coisa também que eu tava falando com o Gé também já fazia um tempo já. Aí o Lucas chegou. Agora sim. Agora fudeu. Agora sim, tijolinho. E. Será que E outra coisa que eu tava falando com o Gé também é a gente abolir esse ganho de Epicbon muito rápido, cara. Cara, a gente já tá num nível que tá. É muita apelação, né? Porque você é que bom cara sem cara de XP, cara. Se for ver, você pega um talento a cada 4 sessões, se você quiser, né? Pegar o Epic não te dá um talento, sabe? Vai ficar muito apelativo. Porque teve um nesse bagulho que já postou do Epic RPG Day aí, falando que. Não sei se foi essa mesma, mas provavelmente foi na minha anterior, que a gente tava num nível, tipo assim, mas já de nível 30, tá ligado? Quase 40. E ele falou, cara, não tinha como criar ficha. Eu colocava qualquer coisa, rolava qualquer dado só pra falar que era um bicho. Não tinha como eu ficar criando monstro, não existe. Não, mas daqui a pouco você vai ter que parar. Na verdade já tá quase isso. É que agora ele tem uma gama maior de monstro, tá ligado? Só que ele já tá começando a pegar. Olha o tanto de livro que ele já tá. Antes ele tava só com 3 livros, já tá começando a pegar 6. Tá ligado? Falando pra ele dizer que boom e tal. Não, Di, mas ali é coisa pra gente, aí tem smash, não, tudo, spell, compêndio. Tudo bem, mas vai chegar um momento que a gente vai ter, tipo, uma lista de 15 talentos. Tá ligado? Que não condiz com o personagem. A gente só vai. Não precisa nem ter item, só talento. Cada talento vai combar o personagem de uma forma que não vai ter graça, igual o Ariel. Ariel, se ele quiser, ele consegue. Eu acho. Isso é achismo. Eu acho que você consegue acabar com 1/4 de uma horda da Aliança Negra, velho. Tipo, aqueles 3 mil soldados lá. Eu acho que você sozinho acaba com. Num ataque. Se vocês não. Num ataque. Eu acho que se você combar seu personagem certinho, eu acho que você consegue. Não, conseguiria no máximo qualquer um, talvez deitar todo mundo num raio de 3 metros. Só. Tá, imagina que. Só. Imagina 500 pessoas. Né? Só. Mano, você tá pensando o que são 500 pessoas? Pra matar um, gente, é difícil. Tá, eu quero entrar todo mundo num raio de 3 metros. Talvez, né? Eu acho que a gente pode ganhar Epic Boom sim. Só que num período, num intervalo maior. Conforme a gente já tá subindo de nível a cada arco, também ganha um Epic Boom. A cada arco, né? Desde que a gente chegar no nível que a gente já ganha talento, normalmente, a gente não ganha do Kibum, porque já vai ser elas por elas, entendeu? É a minha sugestão. E ainda mais que isso aqui também, cara, a gente tá muito apelão, velho. Agora que eu já dei essas cartinhas. Porra! Já que você tá tocando nesse assunto. Bom, eu devo dizer que eu cometi alguns erros nessa campanha. Tá. Primeira coisa, vocês começaram já fortes demais. Vocês já começaram bem acima da média. Né? Todo mundo tinha um poderzinho extra, a gente zoa tudo. Mas o Lucas, por exemplo, tinha um D6 a mais no dano, que é forte pra caralho. Nos níveis iniciais, né? Ainda mais que era contínuo. Olhinho mágico e cavalinho. Né? Vocês já começaram bem mais fortes do que o normal. Tá? Assim, eu não tenho muito problema com isso, porque você vai moldando as coisas, né? O que aconteceu é que eu tive muito mais trabalho, porque toda criatura que eu ponho, todo combate que vocês têm que enfrentar, né? Eu tenho que fazer uma edição na criatura. Não posso simplesmente pegar um monstro do livro aqui e usar. Vou dar esse exemplo pra eles. Então, não dá. Todo combate eu tenho que alterar a criatura, tudo. E mesmo assim, algumas vezes as alterações que eu faço não são suficientes. Né? Paralelo a isso, eu descobri, tava pensando sobre isso esses dias, essa semana, né? Eu utilizei alguns recursos de RPGs narrativistas, tá? Tipo Fate, Mutantes e Malfeitores tem uma pegada muito forte narrativista, tá? E o D&D ele não é isso. O D&D ele é um jogo gameista, ele é um RPG gameista, tá? Você tem a regra, você tem um grid, embora a quinta edição não precise muito do grid, mas ela é feita para você poder usar o grid de facilitar. Não é obrigatório, mas ele foi feito pensando nisso, né? Então esses recursos narrativistas, eles não funcionam muito bem, porque ele não é um jogo narrativista. A gente está jogando uma campanha meio baseada em Railroad, em trilho, tá? Só que eu dei para vocês poder narrativista, e aí as coisas saem fora dos trilhos de vez em quando, né? Eu acho De vez em sempre. Eu acho que a gente está indo muito bem até aqui, não vejo problema quanto a isso, né? Inclusive os... Foi até um lance de uma postagem que eu fiz, né? As alterações que vocês propõem nas campanhas são tão boas que até hoje a gente está trabalhando coisas assim. Daime, eu vi a postagem. Né? O negócio do Santo Daime, até hoje a gente ainda tem coisa que a gente está desenvolvendo, tem coisa para acontecer ainda. Nossa. Né? Ainda outro dia vocês foram para Urântia, onde a Ciere conseguiu virar Lich, pegar todos os bichinhos dela. Né? E no mesmo arco de campanha realizou a visão dela, que é a Alevandra que catou o coração de Glórien, né? O Celerim ele mexeu com o negócio do anel, de se concentrar e falar com os dragões, né? Com os outros dragões que tinham os outros anéis. E tipo, não tinha regra de nada pra isso, né? Ele falou: eu vou me concentrar aqui e vou tentar contactar o resto das pessoas. Eu podia simplesmente falar: você não consegue, né? Mas eu gosto dessa mecânica. Vamos embarcar, né? Eu acho legal isso do sim e. Né? Eu vou fazer isso. Ok, sim, e acontece tal coisa. Você aceita e acrescenta alguma coisa. Né? Eu acho legal essa mecânica. Tem um podcast muito bom do Tio Nitro, que vale a pena ser ouvido, que ele comenta justamente isso. É um Nitrocast, né? Ele fala, o mestre tá com uma ideia. Deu demais, é demais. O mestre tá com uma ideia. O jogador tem que falar sim... E, né? Ele abraça aquela ideia e acrescenta alguma coisa. E aí devolve pro mestre. Aí o mestre vai aceitar aquilo e acrescenta mais coisa. Aí a história vai crescendo. E realmente a história cresceu de maneira fantástica, fenomenal, né? Não tenho dúvidas quanto a isso. Só que assim, essas coisas aí, coisinhas tipo as cartinhas, né? Tipo pontos heróicos, né? Isso dá um poder muito grande na mão de vocês. Tá? Eu vejo dois lados nisso. Primeiro, o lance do ponto heróico, né? A gente já até falou. Eu acho que lima um pouco a criatividade de vocês. Porque muitas vezes vocês estão sem recurso e aí simplesmente, gasta um ponto heróico e faço desejo. Tá, resolvi todos os meus problemas. Gasta o ponto heróico, calma aí, intervenção divina resolve aqui pra mim. Né? Gasta o ponto heróico. Por exemplo. Gasta o ponto heróico, medito pra glória e resolve aqui pra mim. E ela nunca resolveu. Nem vai resolver. Eu não pensei que podia usar ponto heróico pra isso. Ponto heróico. Alguma coisa. Deu a faca e o queijo pra ele agora, hein? Demora quanto XP pra subir de nível mais ou menos atualmente? Você quer saber quanto falta pra vocês pegarem o próximo nível? Não, ou quanto entre um nível e outro? Mais ou menos quanto de um nível e outro? Putz, eu acho que dá em torno de uns... Não sei. Chuta, quanto será que é? Dá uma olhada. Não, não ia falar 100 mil, mas não é 100 mil. É bem, não, é bem mais. É bem mais. É mais, é mais, é mais. Porque assim, pensando no que o Odi falou, concordo que podia fazer igual, por exemplo, o LoL faz com honra. Tipo, a gente divide de um nível pro outro e aí faz marcas entre, tipo, ganhar um Epic Boom depois, em um terço do nível e depois em dois terços, entendeu? Pra não ficar sem ganhar nada o nível inteiro. Então, tipo assim, chegou num terço do nível, ganhou um Epic Boom, deixou um sexto, dois terços. Porque 100 mil a gente tá ganhando mais rápido do que. Muito mais rápido, eu acho. Mas o problema. E qual que é a distância, Jeff, entre o. O problema tem outro atualmente. O problema tem então, cara, é que tipo assim, como a gente tem muito recurso. Né? É, o que eu entendi é que tem que parar de ganhar. Mas se eu tô entendendo aqui bem, é tão rápido a tabela. Tem que demorar pra ganhar. Se eu tô entendendo bem minha própria tabela, são 210 pontos de XP pra vocês passarem pro próximo. Gente, não, a gente tá ganhando, e aí isso vai acrescendo aos pouquinhos. É, mas eu tô me tornando até do outro. Cada meio nível. Um personagem de 20º nível. Tem quantos talentos? Personagem normal. 4. Não. Nenhum. É. Porque talento pra início de conversa é uma regra opcional só. Geralmente é só incremento de habilidade. Pega um guerreiro. Um guerreiro de 20º tem quantos talentos? Ah, divide por 4 vai dar 5. Tá, tem 5. São 5 incrementos de habilidade que o cara pode pegar 5. Então, só que aí ele vai ficar com o nível inicial, né? Tudo bem. Só que aí com esses Epic Boom, a gente já tem mais Epic Boom do que talento. Você pega o Epic Boom que transforma ele num talento, você vai ter 10 talentos, quando você deveria ter 5. Você tá entendendo? E tem um Epic Boom que te permite você escolher um talento. Sacou? E um talento com uma classe. Isso, mano. É absurdo, é absurdo. Que bom pra pegar que beneficia minha meu classe, pensamento é justamente tentar não fazer igual na mesa passada. Porque a gente chegou num determinado nível de poder que a gente tava tão estúpido, tão arrogante, que a gente só queria mostrar poder. A gente não queria seguir a história. Que era a coisa mais importante. E é o que tá acontecendo aqui agora. Todo mundo quer saber de dar 500 de dano. Mas ninguém quer saber de continuar a história, tá ligado? Todo mundo quer poder, poder, poder, poder. Tá ligado? E eu não quero voltar a acontecer. E eu não quero que volte a acontecer isso. Eu dou meu exemplo dessas coisas estéticas, tá ligado? Que eu gosto de ver em anime, igual o bagulho lá do Evangelion, o bagulho do Golem. Golem é um negócio que eu sempre pedi pro GG, sempre quis ter um Golem. É estética. Nem que ele me dê a porra de um Groot, tá ligado? Desse tamanho. É um bagulho que eu sempre quis ter. Dá um golemzinho de controle remoto, né? Não tem problema. É um bagulho que eu sempre quis ter, tá ligado? Isso ia ser legal. Mas é um bagulho que eu sempre quis ter. É estética. Tá ligado? É estética. Agora, esse negócio de usar Epic Boons, pode ser que a gente ganhe Epic Boons, só que num nível maior. Quanto mais forte a gente fica, mais demorado fica pra gente ganhar Epic Boom, tá ligado? Se a gente ganha a cada 100 de XP, 100k de XP, então vamos começar a ganhar a cada 200. Opa, tamo nível 25, a cada 400, tá ligado? Né? Exatamente. Também, essas classes novas de presença a gente tá moldando, igual você. Véi, você é praticamente um semideus, cara. Eu acho que todo mundo aqui é, né? Não, se for parar pra pensar, você é praticamente um semideus, tá ligado? Todo mundo tá bem roubado. Alguns personagens são mais focados no combate. Outros menos, né? Entendeu? E a minha ideia, independente se eu sigo ou não, eu sigo um, mas na minha cabeça sempre foi o roleplay. Sim. Tá ligado? Eu sempre gostei da história, tá ligado? Eu gosto de ver esse filme, saca? Fino até mim. Eu gosto de imaginar, de ver toda essa cena. Foi o que o Jean postou lá no bagulho do. Então, que eu falei pra ele, falei, velho, é incrível essas coisas que acontecem. Você falou que pode. Pode. Então, agora vamos pensar pragmaticamente. Então, como que a gente faria isso, entendeu? A gente pode continuar, só que vamos supor, se a gente, igual eu falei pra você, a gente tá no, vamos supor que a gente tá no 20º nível. Daqui 100 mil de XP, a gente ganharia um Epic Boom. Só que, como a gente já tá no 20º nível, que seria o nível épico, coloca esse número pra cima. Vai fazendo uma escala, tipo, chegou no nível 20, então agora é 200. Chegamos no nível 21, ao invés de ser 200, 250. Já no nível 22, 950, 300. Então, algum número assim, entendeu? Você vai demorar mais pra pegar e. Demorar mais pra pegar, entendeu? Ou então, o que eu posso fazer então é colocar um Epic Boom na metade do nível. Porque. É que na metade do nível é como a gente já tá fazendo, né? Porque teoricamente a gente já tá fazendo. É 250 pra gente upar pro próximo nível, teoricamente. Então tá sendo mais ou menos até 50. Só que vai como. Mantém isso a cada metade do nível. Porque se a gente começar a subir assim, por exemplo, a cada 50 mil. daqui a um nível a gente vai tipo, ganhar dois níveis e um Equipment. Entendeu? Cada dois níveis a gente ganha. Mas a extensão é sempre essa, demora sempre um nível a mais pra ganhar uma outra Equipment. Também dos talentos. Que talento? A cada quatro níveis. Quantos a gente já ganha os talentos da classe também, cada quatro níveis, velho. Ou habilidade, aumento de habilidade. Mas a gente não tá ganhando isso na nova classe. Porque você não chegou no requisito. Não, não tem. Mas você tá ganhando os Epic Boom, tá? Então, mas só os Epic Boom, mas você não vai ter ainda o incremento. Mas ainda assim você consegue ter então, nas classes novas não tem. Eu não pus incremento de habilidade na classe. Por causa da classe. Porque a gente já tem os Epic Booms, não é? Não, foi porque a gente cortou, a gente quebrou a regra de incremento de habilidade, que segue a tabela. Sim. E aí alguns de vocês, a maioria virou multiclasse, tá? E aí chegou um momento que dois ou três ganhavam incremento de habilidade e os outros que viraram multiclasse não. E eu falei, não, gente, vamos fazer então o seguinte, vamos fazer todo mundo ganhar a cada quatro níveis, como era na terceira edição, e só no caso de quem quiser jogar de guerreiro, nos níveis extras que tá no guerreiro anotado na tabela, ganha um incremento naquele nível também. É, só que você tá o 20, no 20 pra cima, pensando nas classes épicas. No 24 e 28 não tem, ó. Não tem, porque eu já tava com isso na memória. Não, é regra geral. Cada quatro níveis ganha um. Não, porque eu acho, inclusive, Jeff, não precisa ter isso, porque o Equipe Boom serve pra isso também. Você pode pegar o Equipe de habilidade. Sim. Só que você pega antes do que quatro níveis. Não seria o equivalente. Sim. Você pega pro XP, não a cada quatro níveis. Sim. Porque você pegar quatro níveis seria equivalente a quatro arcos. Agora, né? Essa é a regra nova. É, porque inclusive agora. Mas se fosse pra upar normal a tabela do Jeff, a gente já estaria nível bem mais alto do que a gente tá. Com certeza. É que também tem isso, a gente não tá subindo pro XP. É. Sim, então, eu sei. Tem que ter mais em conta. Mas o Epic Boom é por XP. Tanto que o Jeff fez a tabela, a hora que a gente chegou ainda tem. Então, qual que é o problema do ponto de vista? Que assim, se a gente fizer o bônus pro Epic Boom por XP, a gente vai acabar ganhando muito bom por nível. Porque a gente tá ganhando por nível XP. Não, por nível. Porque a gente tá fazendo por arco. Então, tipo, a gente fica 3, 4 meses em um Sim, nível. Sim, você pega um arco, você pega um nível. Nesse nível você pegou 4 Epic Boom, praticamente. Mas porque a gente tá demorando, a gente tá segurando muito o nível. Porque a gente tá fazendo o nível, não é pro XP. Sim, só que você tá subindo o equivalente. Você tá potencializando esse nível seu pra, praticamente em 3. Tá ligado? Então, se você voltar o XP, o nível pro XP. Aí vai diminuir o número de Epic Boom, você vai subir o nível muito mais vezes. É, exato. Entendeu? Mas você não precisa diminuir isso tudo. Mantém, jeito que tá. Só diminui a velocidade que ganha Epic Boom. Ou então por que não resolve de um jeito e coloca Epic Boom também como parte de arco? Porque aí a gente demora muito, teoricamente. Não com finalização de arco. Partes de arco. Tipo assim, jogou um ponto, já fica Epic Boom. Foi o que eu sugeri pro Gé. Ou a gente faz um arco que subiu o nível, subiu um Epic Boom. Ou faz um mini arco, sobe um Epic Boom. Agora eu vou dar outra sugestão, Jeff. Olha, eu falo assim, ó, eu acho, né, que tem que remover XP. Porque o fato de você receber XP te força, teoricamente, a ter criatividade. Porque senão, vai cada um jogar sem ter a criatividade, porque não é necessário que tu não ganhe XP por isso. Por isso que a gente isso sempre foi motivo de discussão, não. Tanto no começo quanto agora tá sendo. Não, sim. Jeff, foi. Eu quero fazer uma proposta pra você. Diga. Que você poderá recusar. Ó. Tem que ajoelhar? Não, o que, que você acha da gente fazer o seguinte? A gente devolve todos os pontos que a gente tem. Não. A gente quer a regra que agora que o ponto heróico vale só pra sessão, porque resolve esse problema. Então, assim, ponto heróico ganhou 7, não usou, devolve. E aí você, em troca disso, está o último Epic Boom aí por esse. Não é justo? Porque a gente guardou esses montes de ponto heróico, tem que ter mais, sei lá. Não, tem mais 7, tem que dar de guardar Epic Boom. Não, porque e aí colocar essa regra a gente não poder mais acumular ponto heróico. Ponto heróico ajuda, mas eu acho que é acumulativo, que acumular, né? Alguém começou a fazer isso aí por conta própria. Não, eu falei pra ele. Não, você falou pra ele. Você falou pra ele, não pedi fazer outras coisas. Você falou com ele, é outras coisas. Foi uma choradeira generalizada pra guardar. Ah, mas agora você não tá mais dando XP pelo ponto heróico quando a gente guarda, então deixa a gente ficar. É. Né? E aí ficou. Eu concordei. Ah, fazer acho que os Gyoza, né? Não. Para Comer. Mas tem alguém que comeu. Os três comeram bem. Ah, ah, ok, obrigado. Aquela. Se você estivesse tão preocupado com a comida do capitão quanto eu. Aquela pedacinho de. Tô, mas eu não sou de linha. Gente, sabe que eu não tenho sossego? Tá tendo dor de cabeça pra comer. Hoje dá um conteúdo. O equipamento vai não tá se alimentando direito. Tu acha, justo? Ah, até porque. É, mas é assim, tem chavinhas no cérebro pra ligar uma outra. Põe o remédio dos pios, remédio. Bom, onde a gente tá? Mas esse é um ponto. Você ia dar um epic bom pra gente entrar com os ponto heróis. O ponto herói de estabelecer a regra que não pode mais acumular ponto herói. Isso. O que eu lembro, um ponto herói que ele estimulava a criatividade. Porque eu lembro que no começo, principalmente eu e o Di, a gente usava mais pra usar algum recurso que a gente tinha, mas transformar ele em outra coisa. Sim. E se você fizer o inverso? A intenção dele é isso. Mas no fim das contas, aí eu acho que ele acaba cortando. E se você tirar todos os ponteiroides? Só que a gente fazia uma ação que a gente ganha um ponto heróico. Esse ponto A inspiração. Se vê que você dá um pontinho de inspiração, não, você joga o herói. Por exemplo, não tem mais ponto heróico nenhum. Puta, e agora? O que a gente faz? Estamos morrendo, estamos fazendo porra nenhuma. Ah, beleza, gente, ó, vou usar meu último recurso aqui, vou usar todo o meu poder, vou tacar uma bola de fogo que vai dar... Nossa morte! Eu achei que ele ia falar, vou dar nossa morte, eu digo. Vamos supor. Pô, beleza, isso daí é um feito da hora, isso é um feito heróico. Então, Tó, Di, você tá ganhando o seu ponto heróico, você tem um ponto heróico na sua ficha. Aí eu posso gastar... Não, aí esse ponto heróico eu posso gastar pra fazer uma outra ação heróica, tá ligado? Só que acabou. Você tem que fazer uma ação heróica pra conseguir um ponto heróico. Era assim no começo. Só que não guardar, pra poder gastar um ponto heróico. Só que aí o ponto heróico... Só que aí fica com medo, tipo, agora você soube pra... Não, só que aí não... Só que aí não... Você ia trocar a inspiração por ponto heróico e o ponto heróico... Só que aí não manter. Acabou a sessão? Acabou o ponto heróico. Bom, tô falando, tipo, deixa eu expor a situação pra vocês. Tá? Eu tava falando, né? Eu incorporei elementos de RPG na narrativista. No D&D que ele não é narrativista, não tem essa característica. Tá? Só que eu fiz isso pela metade. Tá? Isso foi um erro que eu cometi. Tá? Sem perceber, hoje eu compreendo. Né? Uma próxima campanha de D&D que eu for mestrar, eu já vou agir diferente. Né? E qual que é o lance do RPG narrativista? Tá? Você tem mecânicas que facilitam você tomar que te dão o direito de tomar o controle narrativo. O mestre ele tá narrando uma cena, você gasta um ponto heróico, um ponto de destino, você invoca um aspecto, toma uma penalidade, sei lá o que você faz, e você toma o controle narrativo do mestre. É, o cara tá subindo a escada, fugindo. Não. A escada quebra, ele cai no meu colo e eu prendo ele. Né? É mais ou menos isso. Tá? Quando tem um RPG narrativista, a mecânica do jogo ela é inteira baseada para isso. Toma lá, dá cá. Né? Você toma o controle narrativo de mim e eu gasto um recurso para tomar de volta. É assim que funciona. Né? O D&D ele é baseado único e simplesmente em dado. Então você quer fazer uma ação, você joga o dado e vê se dá. Né? Eu jogo o dado pelos NPCs para ver se dá certo a ação dos NPCs. Tá? Quando eu dei para vocês esses elementos de controle narrativo, pontos heróicos... cartinhas, tá? Controle narrativo mesmo, de vocês inventar uma coisa e eu aceitar a ideia e toca o pau, né? Eu nunca pus a contraparte pro meu lado. Sim. Você sempre aceitou o nosso lado. Por exemplo, eu não tenho ponto heróico, né? Eu não tenho cartinha, entendeu? Você nos dava ponto heróico. É, eu sempre fazer algo. É, mas eu não tenho isso em contrapartida pro cenário, pro mundo, pros NPCs, tudo. Né? Nos RPGs narrativistas, eles equilibram isso dessa forma fácil. Né? O mestre, ele tem os seus recursos de pontos heróicos. Se você pegar pra jogar Fate, por exemplo, cada jogador começa com 3 pontos heróicos. Né? E o mestre começa com 1 ponto heróico pra cada jogador na mesa. E aí você ativa os poderes do seu personagem gastando esses pontos heróicos. E o mestre ativa os poderes dos NPCs gastando os pontos heróicos dele. Né? E aí o mestre ele pode forçar alguma característica, a ativação de alguma característica da ficha do personagem, oferecendo ponto heróico. Né? Fazendo um famoso suborno. Como né? A gente dá pra isso? E como você vai fazer? Com as cartinhas dá pra fazer o esquema. A gente usa passo pelo mestre. O personagem ele faz coisas que não há respeito. Porque tem que ter a contrapartida das cartas, porque as cartas são roubadas. Fazer, sim, né? Tudo bem, o mestre tira bem mais crítico quando que a gente. O jogador erra, você quer dizer? Mas dá pra passar pra ele, a gente usa. Inconsciente, mas começa também a ter vontade de usar. É. Ah, uma coisa, quando é que tá uma roupa suja, eu acho que a gente podia começar a usar a regra de falha crítica. Se a gente usar a regra de crítico quando assistiu a gente, eu gostaria de ter, eu gostaria de falha crítica. Interessante. Ah, eu sempre Uma coisa interessante. Então, o que eu fiz? Eu sempre alterei o sistema o máximo possível para dar benefícios para vocês. Tanto benefícios quanto fazer a gente tomar no cu de vez em quando. Não, tomar no cu como? Não, quando vocês tiveram uma falha crítica. Nossa, mas então, aí que tá. Então, aí que tá. As mudanças sempre foram trazendo os benefícios, né? A falha crítica também ajuda. Os benefícios. Nesse caso que você tá perguntando, né? Teoricamente era pra descontar XP do personagem, né? Coisa que eu não gosto muito, né? Ou o personagem ganhar menos XP. Ou aquilo que eu gosto mais é o sim e o E. Você aceitar a ação do personagem e colocar uma consequência em jogo, em história. Né? Ah, você se submete? Sim, eu me submeto. Vai se fuder. Vai ganhar um simbionte da tormenta. Tá ciente já, né, Tim? Vamos lá. Vai ganhar um simbionte da tormenta. E essa é a parte que eu mais gosto. Tá? Bom, respondendo a sua pergunta, Ariel, como que a gente conserta essa situação? Né? Ou a gente corta os elementos narrativistas? Que eu gosto, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Né? E eu acho que é um pouco tarde pra isso, porque os personagens eles já estão muito fora da curva. Tá? Começo de conversa, D&D ele vai até nível 20. Sim. Ele foi pensado pra você chegar até o nível 20 rapidamente, terminar uma campanha e já começar outra em seguida. E tá sempre jogando. Né? Eu tinha o planejamento de fazer uma campanha mais longa, tá? Que já tá se estendendo, já estamos chegando no ponto que eu gostaria. Vai ser cada arco um personagem, reseta. Eu acho que saída de Lenore, eu diria que mais um ano, talvez, nessa campanha, pra gente terminar ela com um encerramento épico. Tá? Com o mundo rachando no meio. Uma morte. E a gente segurando igual um bando de idiota. É, segurando igual o Spider-Man. Muito jogo, mano. Só que assim. Tem que morrer alguém fofinho, tipo. Isso é uma forma que eu não gosto. Fora, mata o a outra forma é a gente incorporar o elemento narrativista de verdade mesmo. Né, da contrapartida do mestre. Eu acho interessante. Aquilo que eu falei semana passada, né? Vocês dois entraram até numa discussão. Né? Quando vocês usarem a carta vir pra mim. É, eu acho super interessante isso. Eu acho da hora. Nossa, pra caralho. Aí podia forçar até mais a gente usar um ponto herói, em vez de usar ficar usando um ponto herói pra rerolar dado. Mas pera que aí. Forçar uma outra jogada pra poder. Pera que aí o ponto herói também não vai ser assim a gente usar um ponto herói, não. Calma. Então, beleza. Pô, para eu tô usando o ponto herói também. Mas não pode usar um dado. Como, eu acho interessante. Como que a gente compensa o crítico que vocês ganham no XP? Né? Usando a falha crítica também. É, só que aí. Mas a falha crítica tiraria XP, tu diz? Não, não tiraria XP. Porque, lá. Mas daria. Daria o crítico em foderia o jogo. Né? Murren deu uma machadada em alguém, tirou um no dado, explodiu a bola de fogo e feriu os coleguinhas. Eu acho que a gente podia, inclusive, Jeff. Volta a tabela. Eu peço pra você anos, velho. Beleza. Então vai, cartinhas, a gente ganha com crítico, a gente usou, vai pra você. Isso, aí o mestre pode usar. Pode usar, beleza. Ao bel prazer. Ponto heróico, não cumulativo. Não cumulativo. Eu acho que a ideia de não cumulativo é legal. Só isso? Ou você, de um ponto heróico vem pra mim quando vocês usam? Eu pensei isso também. Eu tenho um pool de ponto heróico equivalente ao de vocês? Eu acho que o ponto heróico tinha que parar com a regra de usar ponto heróico pra rerolar dado. Não, isso faz parte da regra. Pra mas, rerolar? Assim, não, isso faz parte da regra. A regra tem. Justamente a regra. Exemplo, tá todo mundo numa luta, você vai lá, você dá uma machada e tirou falha crítica. Ponto heróico não é justamente pra você pedir derrubar todo mundo com essa bola de fogo? Deu falha crítica, vai quando você falha crítica. Não, a gente pode fazer assim, ó. Não pode rerolar o dado, não pode usar o ponto heróico. Todo mundo vai fazer isso, velho. Eu acho que um crítico nunca se deve ser cancelado, porque é broxa, né? Demais. Acho que inspiração poderia servir pra rerolar. Não, eu acho que. E o ponto heróico era justamente o limitante da falha crítica, né, mano? Ponto heróico, que ele faz. Falha crítica, não, é ponto heróico, aí rerola. Ele contribui, ele faz uma positiva assim pra contribuir no cenário. E na interpretação, que vai, você gasta todos os seus recursos sem ponto heróico, mas moldando ele de um jeito que só com ponto heróico daria. Uhum. Aí, pelo dado, falhou. Aí, porra. É isso que é, como o Jeff falou, como é um jogo mecânico, às vezes é broxante. Tu vai lá, tu faz uma cena do caralho, né? Você fala, nossa, eu vou matar esse cara aqui, vai, você vai lá e. um dá nada, não. Você tira dois, erra, né? Porque eu erro com dois. Aí você fala assim, errei. Mas você fala, caralho, construir essa era da hora pra caralho. E eu que foi pro. É um recurso pra evitar esse broxamento. Mas eu acho que assim, ó, falha crítica comum não deveria cancelar. E uma outra coisa. E aí, teoricamente, como contribui pra história, eu acho que fica interessante. Tá bom, já calhou. Uma coisa também que eu acho. Esqueci. Se deu branco. Eu acho também assim, que eu principalmente no ponto heróico também, é você poder usar a habilidade de que você não tem. Tipo, eu vou usar teleporte, o ponto heróico. Tipo, não faz sentido. Eu acho que o ponto heróico só precisa usar habilidades do seu personagem. Da sua classe. Não só da sua classe. Sou mago nível 1, vou usar uma magia nível 20. Tá, mas aí você tá forçando, você tá usando uma habilidade que você tá aprendendo. Você tá aprendendo aquela habilidade. Então, tipo, uma hora, tipo, uma coisa que desperta. Não. Do nada, sem você controlar. Mesma coisa, mesma habilidade de Warlord. Nível 1 eu não digo. Demon Hunter. Mano, mas que vamos pegar. Nós somos nível 1. Se a gente fosse puro de uma classe, nós teríamos acesso a todas as magias nossas. Então, teoricamente, nosso corpo tem capacidade. Né? De ter esse poder mágico. De ter esse conhecimento. Tem até um slot de terceiro nível. Por exemplo, eu tô só quinto. Aí eu pegar o ponto de usar magia de novo nível, eu acho, tipo, meio exagerado, por exemplo. Eu acho, exagerado. Dependendo do seu nível de classe. Eu sou nível 20, 22, sei lá. Eu acho bugado usar uma magia do oitavo nível. Porque o personagem dele, né, teoricamente, não tem acesso já, mas mas as habilidades que ele colocou no personagem dele, que a gente chama de talento, permite isso. O quê? Tô falando assim, se o personagem magia é um personagem nível 20. Daquele nível? Mas deixa eu falar, mano. O personagem nível 20 é um personagem do nível 20. Foda-se. Agora, existem talentos que vão determinar no que seu personagem é focado. É focado. Né? Se o seu personagem ele taca a flecha desde que ele saiu da barriga da sua mãe, basicamente. Você vai ser capaz de acertar uma mosca 5 km, tá ligado? Mas assim, isso é fato. Só que é só. Então, aí que tá. Você tendo suas habilidades, que a gente chama de talento, vai potencializar isso mais ainda. Você vai conseguir acertar 747 flechas numa mosca, no mesmo lugar. Sim. Eu acho que eu entendi. Eu também entendi. Ele tá esquecendo do nível que ele tá. Não. Eu tô falando do ponto heróico pra usar habilidades de outras classes. Não. Aí de, como você vai pegar um bárbaro e vai usar um teleporte? Mas, por exemplo, a gente já usou várias vezes pra usar, por exemplo, pulso de ação. Esse negócio de slot, magia de slot. Que é pulso de ação, pega dois níveis de guerreiro. É, vocês conseguiram com isso burlar uma regra que eu tinha colocado. Que o ponto heróico ele não te dá uma ação extra. Exato. Pode ser alguma. Mas você pode pegar. Mas você pode pegar um talento que você não tem. Ah, tá, então pega o pulso de ação. Exato. Então assim, ó. Te fala a regra. Eu acho que assim, podia usar o ponto heróico só pra fazer as coisas que você precisar de consegue fazer. Mas eu só posso, eu tenho habilidade. Pode. É assim, eu acho dentro da classe como top, tipo, nível 2 de mago, fazer magia que seria no nível 18 de mago. Nós não estamos no nível 2. A gente tá fazendo regra pra uma mesa de personagem nível 23, 22. Tá, mas dois. Tipo, que nem eu gosto de magia é até quinto. Não tem comparação de querer usar a magia de slot de nono slot. Você não tem o nono slot. Ô, Lucas, pra usar magia. Quantos níveis de guerreiro você tem? Tenho 3. 3 níveis de guerreiro. Aí ele vai e usa uma habilidade nível 20. Usa habilidade nível 20, por exemplo. Entendeu? Não, mas o pulso de ação não é nível 20. Não, tô falando, você usa uma habilidade. Ah, tá. Vamos supor que você tivesse 3 níveis de mago. Né? Gastei um ponto herói que fiz desejo. É isso que eu tô falando, tá ligado? Sim, eu entendi. Eu acho que não pode se restringir só as classes que a pessoa é. Mas eu acho que podia restringir, tipo, no máximo um nível 2 acima que a pessoa é da classe, entendeu? Não, com certeza. Então colocaram só as habilidades da classe que não tem. Tipo, é isso que não, cara. Se nível 3 de mago, você usa uma magia de nível 20 de mago? Não, entendeu? Você deveria colocar pelo menos uma numeração. Tu pode pegar um slot. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, o meu personagem ele tem até nível 6. Se tirar o valor, né? Que você se eu quiser, achar, o druida vai até nível 9. Então, nessa regra que nós estamos fazendo. Ou então colocar tipo, poderia pegar um slot mais dois níveis acima, um nível acima do seu nível da classe. Você tá só o slot de druida? Sexto. No seu nível? Sexto. Então tá, você só vai até o sexto. Você não pode pegar acima do sexto. Não, sim, mas hoje nós não estamos fazendo isso, entendeu? A gente pode fazer duas formas. Colocar uma limitação dessa forma, igual vocês estão propondo. Né? Ou o teste, acho mais. E essa regra do ponto heróico eu roubei do Mutantes e Malfeitores, que é um RPG de super-heróis. Então, no cenário de super-heróis é comum essas coisas, essas barbaridades acontecerem. Né? E lá eles têm uma outra regra que se chama esforço extra. Né? Eu gasto um ponto heróico, faço um esforço sobre-humano pra conseguir usar uma habilidade. Então tem alguma coisa, a gente pode colocar se vocês quiserem. É o que ele faz. Exaustão. É o que eu já sempre fiz. Regra de esforço é essa. Exaustão. Sim. Toda vez exausto. E um teste de sorte? Por exemplo, até seu nível, uso o ponto heróico, beleza. A cada cima do seu nível, cada nível a mais é um 10 mais o valor. Se quer 3 mil a mais, tem que tirar 13 e um D20. Cru. Pode ser uma porcentagem, tipo assim, ó. Vamos supor, vamos supor, o mago de 15º nível vai até qual slot? 6º, mais ou menos. De qual nível? 15º. Divide por 2 redondo pra cima. 14 e 7, 8. Não, aí já vai ter magia, acesso à magia desejo, que a gente tá usando de base porque é mais foda. Mas vamos pegar um personagem que já tem quase acesso a esse, que seria o personagem de nível 15. Putz, eu não consigo fazer desejo, mas cara, eu queria tanto usar desejo, eu não corri o curso que eu tenho. Eu preciso, né? Eu preciso, né? É a última saída. Eu falei, eu preciso. O que, né? que a gente faz? Pô, falta um nível acima da magia? Beleza, você tem 20% de chance de conseguir usar. Rolou aqui? Fez? Ou não? Ah, não conseguiu fazer? Beleza, você perde a magia do nível máximo seu. Cara, assim funciona. Você ganha um ponto de exaustão. Cada nível acima do que o seu, 5% de dificuldade a mais. É? Porque 5 vezes 20 dá 100%. Dá 100%, exato. Então, assim, se você for tentar uma classe que você não tem, é 100% de falha. Sim. E aí, então, eu acho que assim funciona legal. Sim. O que você acha? Então, assim, ó. Eu sou nível 10, fazer uma magia nível 15. Sim, mas a diferença é 5 níveis. Então, a dificuldade. A chance de falha é 5 vezes 5, 25. Então, você tem 75 chances de conseguir. Dependendo do negócio da magia. 5 níveis vezes 5 dá 100. Então, eu nunca conseguiria fazer. Você tem um herói, mas também de mago. O que eu iria usar carisma foi moldado pra sabedoria, então. Que é carisma 30? Vai ser o orc mais belo do mundo. Já tem mulher aí, filho. Pode ser feio, né? Você é feio, forte. Ele fala pra ser formal, ele já é feio. Não precisa necessariamente ser bonito. Eu posso te dar 30 de carisma e você vira presidente dos Estados Unidos. Não, amor, ele precisa ser formal. Porque ele já é feio e forte. Ah, é. Então, falta ser formal. É. Aí você vai ser uma mão da porra. Porque é que nem o Seu Madruga fala. Todo homem tem que ser feio, forte e formal. Você só falta ser formal e forte. Eu acho que eu lembro de um... Pro cara só falta ser formal. De uma academia que forte. Era assim. Não, forte. Não, o personagem você dele. É feio, cara, não, o personagem. Valeu, hein? Ai, ai, ai. Jefferson. Oi. Caminhar nas sombras. Esquecendo. É caminhar na sombra. Você falou que ia marcar. É, Shepherd Step lá, não quer? Shadow Walk? Não, não. Caminhar na sombra. Não, essa daí é Passo das Brumas, né? Caminhar nas sombras é o que o. Tinha essa magia na terceira edição, eu tô caçando aqui. Passo das sombras. No livro tem todas as magias na terceira edição, não tô achando. Caminhar na sombra. Ô, Gui, você tá vivo, Gui? Você tá ouvindo tudo aí? Mais forte. Gui? Ah, tá bom. Shadow Step, não? Então, ah, gente, legal. Você tem alguma opinião a dar pra gente? Não ouvi. Tudo que a gente falou aqui de mudança de Epic Bomb, de cartinha, essas coisas. Você gostou, não gostou? Quer que se foda? Saúde. Academia? Não quer bagunça. O nível continua sendo por arco, Epic Bomb por XP. Se o nível subir na mesma proporção que a progressão do XP, vai ser um Epic Boom por nível. Se o nível demorar mais, vai ser mais Epic Boom por nível. Se o nível subir mais rápido, né, com fechamento de um arco, vai ser menos Epic Boom por nível. Quer dizer, vai ser um só. O mínimo é um. Isso, eu vou usar aquela progressão do XP que eu tenho já pronta até. Só demorou umas 2 horas no Epic Boom, mas chegou no alcance. Como é que é? E agora vem a minha dúvida. Vocês tinham quantos pontos heróicos? Vocês tinham uns 18? Não tava agora. Tinha uns 18 pontos heróicos acumulados aqui, né? Então eu tô tomando esses pontos heróicos aqui. E todo mundo vai ganhar um Epic Boom. E até porque eu já tava pensando em dar um Epic Boom agora, em um nível daqui a pouquinho quando vocês se juntarem. Resistência? Acho que é um momento propício pra isso. E aí eu quero pegar depois o. Então eu zerei os pontos heróicos e todo mundo que ganhou um Epic Boom. Tem habilidade com 18, 16. Eu tenho nível 11. Monche. Uhum. Mas olha só. É, legal, não, né? Essa sim. Não, beleza. Tenho, joia. Aqui tá 20. É, basicamente é isso aí. O negócio das cartinhas. Eu quero subir. Tirou um crítico, positivo ou negativo? Em ataque ou perícia ou save and throw, né? A pessoa compra uma carta. Seja mestre ou seja jogador. No caso dos jogadores, quando eles gastarem a carta do crítico positivo, a cartinha vem pro mestre para ele usar de volta no jogador. Às vezes você troca dinheiro, você dá dinheiro a mais pro cliente. Parece que não confirmou, então você manda dinheiro a mais pra Sandria. Como é que é? Pode ser Sandria rápido. Não, porque o limite é 3 cartinhas só. Você manda dinheiro a mais. Ele só aceita, ele não viu, ele só aceita. Mas o Jeff não vai pegar quando ele tirar crítico. Ah, eu acho que eu não tiro tanto crítico assim, né? Mas vamos ver, vamos testar, vamos testar. Ah, menos que o Brial se fica de novo. É, não, eu entendo, você tem razão. Cara, você está achando que eu vou fumar um pouco de novo? Não, deu hora. É, deu hora. Mas eu entendi o ponto que você pôs. Ao invés, ó, como eu estou sacando cartinha também, ao invés de eu pegar as cartas de vocês, simplesmente faço um descarte. Se vocês pegam carta, eu pego carta, tá equilibrado. É verdade. Não, mas não era só e teoricamente, como eu sempre controlo mais criaturas em jogo, né, então eu vou ter a possibilidade de ter mais cartas. Então vocês darem as cartas de vocês pra mim ficaria muito ruim pra vocês. Vamos fazer isso. Não, bom ponto. Relaxa, a gente é foda. Pode pegar o baralho todo pra você aí que não é bagaço dos seus. Uga até morrer. Uga até morrer. Não é ideia. Não é ideia, é morte. Beleza, fechou? É morte. Mais alguma observação? Ferrando no resto do grupo. Ela quer morrer? Morre sozinho. Eu quero nem saber. Eu tenho até hoje pra gastar e passar. Não entendi. Já fez o problema da marca. Eu conversei com o Dudu. Beleza, beleza. Bom, vamos começar aqui a playar. Não, nós estamos enrolando demais porque não vai ter tempo de jogar. Mas a gente fez algumas coisas boas. Agora é só jogar. Porque eu vou pedir desculpa que eu fui me meter nas coisas do Rafael. Não deu muito certo. Aí vocês vão se dividir e cada prato. O que aconteceu? Estragou os 55 guios, ah? Não. Estragou. Não grudou tudo. Não achei. Pega o pratinho, né? A magia. Caminhar na sombra, andar na sombra. Não, cada um pega Eu também não achei, mas tinha isso na terceira, não tinha? A gente já tá com o pratinho. Então, cada um pega um e daí ficou a minha boca. Agora tá fazendo do jeito dele. Deixa eu explicar. Agora tá fazendo uma frigideira? É, daqui que eu fui de Shadow Walk, Shadow Step. Vamos ver se ficou bom. Lá atrás? É Walk on Shadows. Walk on Shadows. Pega pra mim ali, por favor. Shadow Walk. Pegar um recheio com um recheio aqui. Tem shoyu ali atrás da coca, o cara. Dando recheiozinho. Pra nós é coca. Dá um recheio. Não, nossa, foi? Ele virou o refrigerante. Eu ainda falei assim: vai colocar a coca no lugar do show. Ele foi e virou a coca. Ele não. Aí dá o jogo pra ele beber e bota a coca aqui. Assim, o recheio também fugiu, mas não sei onde foi parar. Já, tudo bem. Obrigado, Daniel. Que amor. Pega dois pro Jeff. Pega aí pro Jeff. Um pombinho. Passa o pratinho aí. Passa o pratinho, Jeff. Jeff, amor, passa o pratinho. Jeff, passa o amor. Jeff, passa o amor pra mim. Amor, mas amor. Não quero pra ti. Deixa eu entrar por no pratinho. Ó, passa pro Jeff. Alguém quer show? Eu. É show, Jeff? Ah, aquele pegador que você levou pra lavar, não sei o que foi. Vai, deixa eu aqui. Mas dá pra pegar aqui. Despeça. Puta que pariu, ficou gostoso demais isso aqui, hein? Ha! O recheio tá muito bom, bem temperado. Caralho, ô Rafa, pode passar a receita. Ou faça isso toda a sessão. Eu que fiz errado, Jeff. Pode ser, fazer isso. Faz um. Deu certo. Grudou tudo também. Também grudou, secou a água do ele falou 10 minutinhos, nós estamos conversando, esquecendo. É. Lá você faz 10 minutos. Passou, foi, ficou 25 minutos. Não! Obrigado, bom, né? Isso gera muito bom, Ariel. Isso gera muito bom. Depois eu pego. O que você quer fazer? Eu tenho que pegar o que bom, tem que botar habilidade de guerreiro, de outro livro, habilidade de Que bárbaro, né? Ai, mobilidade de... Foi lá, come um pouco, depois você vem e faz... Tipo, eu vou pegar... Já sei, corpo metamorfo tem melhorar, então ganho mais 4. Não, você viu quanto tem lá? Eu vi, mas tá bom, pode ir. Vai, vou melhorar a mobilidade que eu tenho, ué. Tem mais, dá pra pôr pra fazer isso? Tem. E logo, aí depois eu faço. Ah, eu não gosto de jogar com o Lucky. Ele fica pelo animal. Você quiser usar essa, Rafael? Obrigada. Fechou? Pegar Bom, eu preciso só de 5 minutinhos aqui pra acabar uma anotação que eu tô fazendo. Quer mais, amor? Tá delicioso! Sempre. Pega aqui. Quantos você quer? Tem mais 2 aí? Foram uns 3, 4. Eu seguro o guardinho aqui pro guardinho não comer. Você abre esse olhinho que eu achei. Olha o que aconteceu. Não, a mãe do Jé, não tem nome? A mãe do Jé? Esqueceu, não tem meu nome. Eu sou. Você sabe meu nome? Fala. Saber eu sei, mas eu esqueci. Não, fala. Saber eu sei, mas eu esqueci. Você não sabe meu nome. Agora eu descobri. Não, descobri que você não sabe meu nome. É Creuza. Você não sabe, meu nome. É Creuza. É Creuza com R. Não, descobri agora que ele não sabe meu nome. É porque mãe do Jeff é mais fácil, né? É, mãe do Jeff é mais fácil. Eu lembrei agora. Ele falou mãe do Jefferson, mas eu lembrei agora. O Banzai vinha aqui, né? Aí ele falava assim pra minha mãe. Minha mãe não enxergava. Aí ele chegava e falava assim: boa noite, mãe da Creuza. Vó do Jefferson, né? Aí ela falava assim pra ele: boa noite, amigo do Jefferson. Um nunca chamou o outro pelo nome. Minha mãe era tomada, me cura. Eu tenho o maior prazer de... Ainda bem que morreu. Vai certo, ainda bem que morreu. Que ela não gostava de você, né? A Catarina falou pra eu pegar um, eu falei que não ia pegar agora porque eu tô cheio. Ela falou, mas depois não tem. Eu falei, eu seguro o gordinho pra não comer muito. Ô, louco, Di. Pra não comer. Eu tinha o maior prazer de mostrar quando as pessoas vinham aqui que não conheciam. Eu tô falando mal de você aí, a Zaninha tá queimando? O dela falou pra mim: você quer parar de me apresentar para os outros? Você sabe que você com esse papel de parede? Chega aqui, olha, essa é minha mãe. Do mãe, como a senhora conseguiu achar já? Aí ela era triste, da paçoca, juninho. Quer parar? Eu tive um orgulho de falar que essa é minha mãe, ela não enxergava. Então ela tinha medo que a gente ficava tirando sarro da cara dela. Achou? Morou com a minha irmã. Já me virei. Um ano e um mês, acho. Foi, inventei aqui. Adoro quinta edição. Então ela tinha receita. Quer parar de ficar? Deixa eu pegar o parede. Todo mundo chegasse ficar menino aqui. Tava com mãe. Eu sinto você de gengibre. Você colocou? Tem. De leitão. De... Quantos anos você tinha que você vinha aqui? Uns 10? Sei lá, eu vim aqui. Desde que nasceu. Desde que nasceu. Eu falava a barriga mãe dele, ele vinha. Quando ele nasceu. E olha que eu não gosto de gengibre. Só com sozinhos. Meu, foi o gengibre inteiro que ele colocou. Nossa, eles estavam jogando. Gengibre inteiro em cada deusa? O Banzai. O André. Gengibre inteiro em cada um. Escutava uma coisa. Minha mãe falava, puta que eu... Esse menino não tem mente. E o menino ia todo mundo embora e ele ficava, né, velho? Aí todo mundo ia embora, ele não podia jogar, que ele era pequenininho, ele tava pra já ensinar ele. Minha mãe falava, mas esse menino não tem mãe? E a mãe e o pai dele não levam ele embora. E o bichinho falava ardido, lembra? Você gastou acho que 50 anos. Ainda lembrando as histórias mais. Sério? Pra contar, né? E não sobrou é da fazer mais um balanço. Nossa, gente, muito bom. Que show. É muito bom. Viu uma história pra contar dele picando? Dá pra fazer mais, né? Se você quiser. Dele, do Lucas. Ainda. Você era, lembra, Marilena? Lembro nada, não. Quase que deu B.O. Lembro nada, não. Eu lembro, quase que deu B.O. Lembro nada, vocês vão fazer mais. É. Eu não lembro. Bichinho pequenininho de nada, safado, sem vergonha. É, deu B.O. quase, viu? Uhum. Chamaram a mãe dele, a mãe do Lucas, afinada aqui. Nossa, que bom. Mas não mexe, não. Não era você, era outro Lucas. Afinada aqui. Deu maior B.O. A parte do projeto não valia nada pra vocês, hein? Gente, pelo amor de Deus. Tá louco. Que bom demais, cara. Me prende naquele hotel, me dá guioso. Tá de parabéns. Você vai ter que ir comendo um pouco de japonês. Cara, é difícil. Coisa de japonês agora? Você quer comer? É difícil o de japonês como fazer o quê, velho? Vou lá ver dois paraibanos fazendo essa chuva. Ô, Tião, desce mais dois peixes pra japonês. Por isso. Eu concordo, cara. Não tem que no rodízio de culinário. Eu lembro do evento japonês que a gente foi. Por favor. E você pescava o peixe. Mas você sai que hora, Carlos? Essa semana eu vou sair. E a gente vai assim, da noite? Eu vou estar na semana compensatória. Mas é de pingulho! Meu, entra uma, sai 20%. Pena que fechou aquele restaurante que tinha aquela sala privativa, né? É, o Azumi. Porque senão a gente jogava RPG lá. O Azumi não, o Hashi, né? Pode dar. Verdade, hein? Já pensou, a gente ia lá, ficava comendo jogando RPG, cara. Eu ia a carne mesmo. Agora é isso aí, tá no lugar. Funciona ainda, funciona? Não, tá fechado. A gente não tinha combinado de fazer sala do Breno? É? Nossa, que carne. E sala do Breno também é legal. A gente não tinha pensado em fazer no Breno? Também, mano. Também. A gente combina com ele um rodízio de batata frita. Só tem uma coisa, você comprar uma carne assim. Rodízio de batata frita. Rodízio de... Um cheddar e bacon. Rodízio de... Não, deixa. Caldo. Não, é sério, você quer passar o dia inteiro tomando caldo? Lá no Breno jogando RPG. Aí, Raoli. Vai tomar um caldo. Eu espero sinceramente que ninguém tenha pego as referências. Normal. Se for para trás dos anos 90, é muito bom. Raulie, é novato, é calouro, é bocó no linguajar dos surfistas no Havaí. Você chega lá para surfar no Havaí, você é considerado um Raulie. E tomar calda quando você cai da prancha. Você tá pegando a onda e você cai da prancha. Mano, sabia que no Havaí... Eu entendo um pouquinho de surf. Sabia que no Havaí por lei tem que ser gente boa? Quê? Na lei do Havaí Pax tem que ser gente boa. Tem que ser educado, tem que ser simpático, tem que ser pensar útil pros outros. Fala aí. Por isso dá pro gordo? Não pode ser grosso com as pessoas. Tem uma lei no estado americano. Por que ele dá pro gordo? Tem uma lei no estado americano. É porque agora eu tô parecendo gente, né, filho da puta? Que se você for roubar uma casa, você tem que avisar com 24 horas de antecedência. Não, eu vi já. Quem falou isso? Quem falou isso? Ah, abusando, foi pessoal. Que brincadeira. Não, mais de mim. Não. Não. Relaxa, eu falo isso pro Jeff também. Então, Rafa. Oi. Nossa, tá daqui, amor. Fala um dado. D8. D16. D15, D15. D24. Dê seu rabo. Só lembrando a questão seguinte, a gente era pra se reunir. Era. Acabou fazendo. Alguém fez alguma merda? Essa seguinte não, sabe? Eu tava bugando aqui, relembrando a sessão seguinte. Esse cara é o que? É o Tavante? A sessão seguinte da última. Tá. Sessão passada pra gente ter se reunido. Só que aí o Celerin não quis reunir a gente. Não, o Dino quis. Eu não quis por. Não, motivos particulares da toca. Não, não é desculpa, é porque realmente eu tava muito perdido, né? Eu não tinha entendido porra nenhuma. A hora que o Jeff falou, velho, você sente dois celeirinhos. Falei assim, o Jeff só tava assim, meu Deus, pra onde eu vou? Meu Deus. É mais ou menos por aí, tipo, dois celeirinhos. Não é ruim jogar pelo celular assim, ouvindo. Jeff, como que tá muito barulheiro? Hã? Tô a minha cestinha, tudo em casa. Você gira um negocinho e acende um fósforo ali, ô Carlos. Fósforo esquilo. Eu tava com fone. Pelo escape. Quer que eu acenda pra você? Não, não, ele não vai acender, ele é só a faísca. Não, não. Fala assim, é, acende. Sim, internet lá é horrível. Não, internet lá é horrível. O sinal é horrível lá, tudo é horrível. O sinal lá, o meu sinal. Oh, a barrinha fica na metade da sinal da Vivo. Mano, não sei porque, mas gordo soluço é muito engraçado. Foi? Gordo soluço é meio engraçado, cara. Mas sou cooler. Meu cooler tava imundo, meu cooler. Eu não entendi, meu cu tá muito imundo, por que ele tá falando disso? Meu computador tava imundo. Por que ele tá falando isso, mano? Tira essa merda. Meu cu o quê? Ele falou, meu cu tava muito imundo ontem. Não, que eu tinha limpei meu computador, botei o gabinete no meu computador pra limpar, mano. Meu cu tava muito imundo. Eu ligava ele fazia um tromboio, mano, que ligava, mano. Ai, ai, ai. É sempre os motores de. Você vai tirar mil e tal, mano. Tá tudo não, né? Você tem problema. Peraí que eu estou acabando. Bom, enquanto eu acabo aqui o Rafa. Aí, eu tenho uma pergunta pra fazer. E a primeira pessoa a quem eu devo fazer essa pergunta é você. Sim. Depois eu abro pro jogo, pra mesa. Tá? A pergunta que eu faço pra você. Você aceita, não quer o poder, não quer o... Que eu você se submete? Isso, você se submete. Você se submete? A Uga, Uga tá morrendo? Que isso, Jorge? Eu acho que ele não tem opção não, né? Você pegou quantos NPCs pra pilotar? Dois. Nessa fase? Dois. Dois? É, ele um NPC de... Cada NPC de que grupo? O Cypher e o Anão. Que é do grupo do Briel, do... Murin e Celerin. Isso. E o Anão, que é do grupo da Toph... E da Lisbeth. E da Lisbeth. Você não pegou nem isso. Você pegou alguém no grupo do da Cieira. Não. Não. Ele esquece, tá no... esquece, esquece. Ele está no grupo C. A pergunta que eu faço pra você é a seguinte. Tá? No grupo da Toph e da Lisbeth, você aceita barra quer mudar o seu personagem? Como assim? O NPC que você pegou pra controlar? Mudar o NPC? É, mudar o NPC. Que você pegou o anão cinzento, né? Uhum. O Dwerger, que é o anãozinho maldito das trevas. Você quer mudar o seu personagem? Por que eu mudaria? Porque eu estou te ofertando um outro personagem que eu acho que você talvez goste mais. E você é a primeira pessoa que tem esse direito de mudar. No caso, seu personagem iria pro Brad, que ele na sessão passada ele pilotou a Toph, né? E você pegaria esse personagem novo. Pode ser. Pode ser? Não acho coisas não. Ok, o Gui, tá ouvindo aí, né? Você tá controlando o Dwerger agora, então. Então, põe o Dwerger na ficha dele. Tá acendendo só metade. Tem que abaixar o fogo. E eu já vou te entregar o novo personagem que você vai controlar a partir de agora. É o que você tava montando? Depois que... É o que você tava montando? Exato. Entendeu? Eu já falei que... Bom, vocês já pegaram o Epic Boom de vocês? Já. Quiser escolher enquanto eu vou vendo aqui. Não. É 5 minutos no máximo. No máximo. Você notou tudo que a gente falou hoje, né? Mudança? Você notou as coisas que a gente falou de mudança? A também já notou. Ela não notou pra você. Eu até que gravou porque acabou a memória do meu cartão de memória. Aí ele parou. Aí eu fui gravar de novo, mas eu não sei. Eu acho que não tem nada com cola brinco, não. Que bom que nós não estávamos jogando. É, eu também achei. Tava tudo coisas importantes. Agora tá gravando porque eu tenho memória do celular pra gravar o restante. Ah, deixa eu ver uma coisa, amor. A Jane, eu acho que ele vai tirar o Epic Boom dela. Com as crianças. Como penalidade quando a gente vai estar gravando. Nossa, por que esgotou tão fácil em sua memória? Porque tem todas as do meu de sábado lá. Amor, já falei pra você, tira isso, põe no computador antes que você perca esses arquivos. Eu esqueço. Não esqueça. Tudo isso aqui. Esqueço, é. Não esqueça. Ó, por medida de segurança eu vou pra gravar no meu também. Mas não, agora já tá gravando, caralho. Agora tá memorizando bastante. Tem certeza? Tenho. Tem bastante, te garanto. Eu a garanto. Você vai conferir a cada 5 minutos isso, hein? Hi, sir. Bom. Mas resumindo, crítico, todo mundo compra carta, bom ou ruim, tá? A gente vai seguir a regrinha que eu baixei esses dias ali pra crítico. Ponto heróico, não cumulativo por sessões, um pra cada jogador pessoal, transfere entre personagens se estiverem na mesma cena, salvo as exceções. Sim, né? Epic Boom. Seguindo a tabela de nível de XP, XP continua por arco. Demorou. Acho que é isso. Numa ficha aqui pra isso. Resumiu. Né? Beleza. Machitos. Que maldito. Essa ficha curando, a ficha dos planos. Twiddler. Por quê? Porque estranho. Fala aqui, qual é o problema. Isso o Warlord aqui? Sim. Por quê, amor? O Urano é do grupo de quem? Urana? É. Urana é do arco meio e do rato. Lenore, prisão do Lenore. Ah, tá, é verdade. Uranus. E o Twitter. Quais eram os seus planos que nós acabou já, Rafa? As coisas? Deram um monte de ponto herói aqui pra ter a gente. Bom, eu então também tenho pontos heróis. Tá afetando os últimos, mas a gente tem 70. Não, eu tô afetando mais, mas com os que ele tá afetando acabou. A gente fez 70, teoricamente. Não estragou, não. Caramba. Eu ainda posso quebrar qualquer regra que eu quiser. É claro, porque tu, além de tudo, tem um ponto de a mais. Mesmo na... Não, não, mestre. Certo, aqui é tipo uma rosa, viu? Mano, coitado do gordinho, cara. Por quê? Só porque tá escrito X-Larger. Vai dar isso daí? É o número da sua camiseta, Di? Mais... Não? Então tá bom. O que foi? Você tá zoando o gordinho? Tô zoando, eu tô falando que esse X aqui tá parecendo aquele bagulho do Kingsman que os caras vão descer. Falou que qualquer dia vai pousar a camiseta para aqui. Você já tem a ficha aí? E agora a camiseta americana, a XXL. Pode passar outra pro Di, pro Brad. As camisetas de basquete que é XXL. Não, mas aqui no Brasil também. É G, XG, aí tem 3X, 4X. Essa aí é 8X. Opa, você vai fazer? É igual Jovem Nerd. Os caras começaram a criar camisetas pra eles poderem entrar. Alguém fazer. Mas eu faço. Se quiserem que eu continue falando. Então tá. Aquele vídeo a respeito do. É mais do pastel normal, Rafa? Sério? Caralho. O dia ficou bom, mas ficou perfeito. Perfeito. Ah, você vai passar a receita pra gente. Tá ótimo, ótimo. É só os bolinhos foi eu que fiz. Mas é que estragou o sultão, mas foi três bolinhos. Quem fez o recheio? A processadora. A processadora. Eu vi esse vídeo. Parabéns, processadora. O seu recheio está ótimo. Você vai ver o processo. Ó, eu fazia e não dava processadora. Nós tava comendo só o bolo de família. Eu tava comendo pastel. Comendo pastel. Mas bonito. Tá bonito. Não, se você fechou muito bem os bolinhos também, Ari. Mas olha que delícia. Ficou fechadinho, não abriu. Rafa, bonitinho. Magias de cura. Bonitinho. É, imagina que seja. Bonitinho. Gostou fechadinho. Você come primeiro com os olhos. Dá um resumo. Nível zero, o que tem? Zóio. O que faz? Hein, Ariel? Pode beber com os olhos. Caralho, o que esses caras estão fazendo? Não sei. Eu tô fazendo um trago pra ele, mano. Eu tô aqui. Falando aqui, ali, ó, tá? Mas você não tá entendendo. Tem alguma coisa aqui. Tem uma trick ali. Tem uma trick ali. Dentro, você vai usar aqui. Usa aqui pra continuar interpretando. Sim. Ok, aqui, fechou. Ó. Valeu, valeu, valeu. Passa pro Rafa lá. Minha colinha de magia de cura. Ó, você é do paninho pra limpar a mão? Eu vou lavar a mão. Tem, você trouxe o negócio aqui, ó. Já trouxe. Não, ele vai fazer aqui. Às vezes só pra limpar a mão rapidinho ao invés de lavar. Fimose. Todo mundo, me digam os cantrips que vocês têm. Quero escolher um legal. Cabeção? Oi. Você? Ah, tá, vou deixar pra você. Você quer saber todos? Tá. Eu quero saber quem trips relacionados a fadas. Fadas? É. Coisinhas de fadas, coisinhas de druidas. Escuta, quem trip, quem trip? Tem arte druídica, é interessante. Arte druídica eu já anotei, já tá. Spray ácido, disparo de fogo, ataque verdadeiro, repara a mensagem. Nada que cause dano, mensagem. Nada que cause dano. Olha, eu vou te falar todo o seu treino, pode ser? Você quer abrir o trabalho que é o caso do dano. Exato. Para que verdadeiro não causa dano? Não. Ó, eu tenho abrigo de lâminas, para os morimbundos, zombaria malévola, arte druídica, toque macabro, moldar terra. Tem um cachorro no cachorro. Ariel, eu falei só não experimentei. É, controlar chamas. Lança de fogo, taumaturgia. Criar fogueira, rajada, chicote de espinho, chuva quente. Chuva quente é só pra tomar banho, tá? Eu sei qual que é. Produzir chamas, borrifada venenosa, rajada mística, palma trovejante, congelamento, toque chocante, raio de gelo, selvageria primitiva, infestação, sombras cegantes, explosão estelar, soar os mortos, mordida de sombra, silhueta. Silhueta. Pera aí, vou fazer um cantrip aqui. Silhueta. É silhueta! Rafa, toma seu novo NPC. Joga pra cá. E vai jogar com um clérigo de Tanató? Tanató não, de Mará? Ele vai dar pra todo mundo? Mas. Vamos fazer magia! Aquele que não pode bater. Mais ou menos. Lena que não pode matar. Então é de Mará. Não pode bater. Lena, você pode. É, não. Decide! Clérigo de Lena não pode matar, brigar, essas porra. É, não pode. Não, você não pode. Nenhuma das duas pode brigar ou matar. Não, é, não pode matar, mas a de. Ou só pode dar vida. De Lena pode sim, pode fazer atrocidades. Pode roubar bebês e essas coisas. Forçar pessoas a parto. Então, não tá matando. Dando a vida. Tá dando vida. É pesado esses tá caras fazendo, aí. Tá fazendo vida. É gostoso. Bom, gente. Botando jeito no mundo. Tá de é isso que ela tem que fazer. O que a gente aprendeu. Tá tarde, já são 8 horas. Teoricamente era pra eu parar agora. Às 8 horas, foi o que ele falou. Agora vai parar as mãos. Mas a gente vai um pouquinho em cada grupo, então, pode ser? Pode. Rapidinho, porque a discussão foi longa, todo mundo ganhou um epic boom, foi bonitinho. A gente faz um pouquinho cada grupo só pra atualizar. E aí semana que vem o bicho vai pegar. Ah, com seu novo personagem está aqui. Por quê? E depois ele só vai comer. Porque não vai deixar ir pra touca, vai fazer o negócio à toa, né? Entendi. Entendeu? Bonito também, facinho, viu? É. Vem aprender. Não, obrigado. Vem aprender também, você faz na sua casa pra nós comer. Né? Não, não ganhou meu? Posso fazer, mas vou fechar aqui no negócio. Você já tem o seu. Então, só fecha. Não, o vou Cugar. Deixar ninguém. Não, com o garfo. É pra mais fácil. Você. Aí só vai ele. Ficou bonitinho. Assim, é que por culpa sua criou uma, oportunidade pra fazer uma coisa e com isso eu pude dar um NPC pra ele diferente. Mas esse NPC foi pensado, porque não foi, não surgiu assim, tipo. Oh. Não, todo NPC tem que ser pensado, né? Não, é que geralmente assim, tipo, igual o cogumelo anão. Ah, vai esse truto aí, foda-se. Só que o dele em específico foi montado, tá ligado? Esse que eu tô querendo dizer. Não foi à toa. Não, mas foi meio que aleatório. O dele não. Vou fazer uns NPCzinhos legal. Né? Aí é o NPC. Ou a NPC. Que parte do porco? Porque se for de Mara. Tá gravando? Eu prefiro fazer com um longo. Porque se for de Lena, é a NPC. Filé. Tem filé de porco? Não sabia. Tem. Nossa, Dê. Você vai no atacadão, tem filé mignon, tem picanha de porco, alcatra de porco. Tudo. É delicioso e extremamente barato. É. Tá com a nossa viu? Muito. É, no máximo estourando, a carne mais nobre, picanha, é R$15 o quilo. R$14 Você paga da bovina, uma picanha, você vai pagar o quilo, 30 pau o quilo. E a carne de porco, teoricamente, é mais saudável, né? Dá mais pra carne branca do que pra carne vermelha. Quando viu alguma receita, branca. O que você deve fazer se você comprar ela sem carne? Não sei se consideram como uma carne branca efetivamente. Tipo peixe. Não é um peixe. Caçar. Não é um frango. Não é porco, não é peixe, caralho! Falei que sim, não é? Tô acordando? Uma. Vamos supor. Umas duas, três horas. Só o baiacu do chiqueiro. Nossa! Baiacu do chiqueiro. O que foi, Jeff, que eu fiz outro dia com o Soio? O que era aquele lá? Lombo? Lombo. Acho que era lombo, bife de lombo. Comprei um pacote assim da. Não lembro a marca. Não lembro a marca. Não era Sulita, era uma outra marca lá. As todas que tem lá são boas, né? E essas marcas diferentes, assim, não vai em Aurora, não. Em Frimeza, essas marcas que a gente conhece aqui, né? Tem umas coisas que vem lá do sul de porco, assim, tem lá no atacadão, puta, é delicioso, é barato. E já tem umas que já vem temperado. Aí eu fiz, né? Assim. Tem umas que já vem temperado. Peguei o bife. É, tem umas temperadas. Ah, tem uma peça temperada que eu comprei. Carpes tá ciente agora. Mostra pra ele. Aí eu peguei. Fala aí, Carpes, é bom as paradas lá? Quebrei o dinheiro. O pessoal manuseia bem. Lavei bem. Pus assim uma meia horinha no soio. Quer dizer, era pra ser meia hora, mas como não deu tempo de eu fritar, ficou por dentro pro outro. Passei manteiga na frigideira refratária. Pus ali, fritei. Né, nossa, fenomenal. Você só não pode deixar ele torrar. Você tira ele no tempo certo, assim, como se fosse no ponto. Pra comer o bife no ponto, nem muito cozido, nem cru. Aí ele chega, isso, aí ele chega no ponto certinho. É porque o cara de corpo pode ressecar rapidinho. É por isso que ele não tá pode deixar. Cozinhando muito... é, na água. É. Você deu uma tostadinha primeiro. É. Isso. Você e aí põe joga lá um dedo de água. Olha o que aconteceu com o nosso. Eu não sei o nome. Secou a água. Assim, é. Aí secou. Aconteceu comigo isso quando eu fui fazer o Nicumã. Nicumã e o obrigado. E o feijãozinho lá, o moti. Não, mas todas as vezes que eu fiz, deu certo. Agora não deu certo. Eu como bacon, é cru, linguiça calabresa. Secou a água. O bacon também tinha cru, velho. Mas massinha você não come. Só massinha. É porque assim, bacon é defumado, então... Já tem um calorzinho nele. Isso aqui também você pode ter certeza que é pré-cozido? Comprando umas peças de bacon inteira, velho. Você fica de cara. É gostoso. Eu tenho uma azia assim, então você come uma massa crua assim. Prazer, cabra. Cabra? É, como qualquer coisa que não tem problema. Ah, sério? Até capim. Eu sou sabe o que meu pai falava? Eu sou a cabra não. Ah, quando você já comprou isso aqui, não já? Sabe o que meu finado pai costumava falar? Ele ia comer as coisas, minha mãe falava assim: Arcide, isso vai fazer mal pra você. Pra estômago de porco, nada faz mal. Ó, exato. Comia de tudo, meu pai. Tudo, tudo, tudo. Não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha nada. Minha mãe, Arcide, não come isso que faz mal. Pra estômago de porco nada faz mal, ó. Mandava uma vez só que fez mal uma coisa pra ele, quando ele fez macaquinho. Ele comeu arroz. Ele comeu coisa boa. Não. Comeu caviar. Ah, tá. Ele comeu coisa que tinha muito mercado. Que era para um. Não, sabe que coisa saudável e fez mal. O arroz tava 3 dias na geladeira. Nossa. Aí a minha mãe fazia o quê? Ela punha numa panelinha, punha uma conchinha de água, punha pra ferver. Fervia, porque se ferve, tá azedo, levanta aquele cheiro de azedo. Então ela fervia. Se não levantou o cheiro de azedo, pode comer que não tem problema. Fazia 3 dias que estava na geladeira aquele arroz. Aí ele falou que ia comer. Minha mãe falou, não, espera que eu vou ferver e ver se não tá azedo. Ah, não tô nem aí, tô com fome, vou comer agora. Espera que eu vou ferver. Se não, vou comer assim mesmo. Comeu até gelado. Aí foi um tijolo no estômago. E ainda por cima, você sabe o que curou ele? Lavagem anal. Tiveram que fazer uma lavagem. Alguém quer o bolinho? Bia. Bia anal pra poder pôr pra fora aquilo que tava fazendo mal. Também acabou. Fechuca. Aí a outra vez que ele passou mal foi a vez que ele morreu. Só isso. Cara. Ele ficou ruim essa vez, fizemos o quinho e meu irmão até que puseram injetar o líquido no ânus pra fazer a lavagem. Limpou tudo. Ficou bom. Aí a outra vez que ele morreu. Foi assim, ele passou mal e morreu. Nossa. Ele levantou cedo, ia levar a menininha da vida. Bora então! Na bora. Creche, levou a menininha lá. Não, não lembrei. Foi até lá pra tentar lembrar, não lembro. Com a minha mãe, tudo. Aí minha mãe. Eu lembro daqui a pouco. Ele foi lavar a louça na pia, minha mãe eu falo pra ele. Tô brincando com o Dario Ariel. Que é pesadinho, é legal. Nossa. Aí ela não enxergava, era professor nele. É bonito. Olha pra ter assim, num lugar que não vai ficar batendo. Acho que é legal. Eles levaram ele pro hospital, aí ele ficou. Um mês que de manhã, faleceram na vida. Quer mais amor? No mesmo dia. Eu quero garfo. Eu tava com um garfo pra mim, por favor. Tinha garfo certinho. É verdade, o seu garfo já sumiu. Já sumiu, ele comeu garfo. Não, que o Rafa me deu esse. Então, você não tinha nem prato, você nunca pegou? Não, porque não tinha pego ainda. É, não tinha pego, vou pegar agora. Estamos gravando? Tá tão bom, tão bom. Vocês vão arrumar que eu não ai, sir. Ótimo. Deixa eu pegar um. Vamos jogar então uma horinha pelo menos. É que eu tava vendo aqui. São 3 núcleos diferentes, a gente faz 20 minutos cada núcleo. Dá pra avançar um pouquinho. E todo mundo se divertir, ficar felizinho. E ponto a XP pra mais epic bom. Ok. Deixa eu trocar o tema aqui. Eu quero. Vamos pra uma masmorra sombria.